Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 38. Quero ser um desenvolvedor de games. Depois da reportagem para o Connect do Jornal da Globo, o podcast responde a maior dúvida dos ouvintes. Como eles chegaram até o Canadá e como fazer para se tornar também um desenvolvedor de games na indústria internacional. Alô pessoal, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast. Esse é o episódio número 38 e ele chega para vocês depois de uma semana bastante movimentada, tanto no nosso site quanto nas nossas caixas de e-mail. Você provavelmente já está sabendo a essa altura que na semana passada, na terça-feira, dia 6, foi ao ar no Jornal da Globo uma reportagem na coluna Connect sobre desenvolvimento de jogos no Brasil, e o podcast e os três participantes do podcast estiveram lá durante alguns segundos falando um pouquinho da nossa experiência e mostrando também o site, o site e o podcast, na medida do possível, foi mostrado lá. E com isso a gente teve uma enxurrada de visitas, como a gente já esperava, muitos e-mails, muita gente interessada, principalmente na nossa história e em como eles podem construir a própria história deles entrando na indústria de games. E com certeza, dos mais variados backgrounds vieram esses e-mails desse pessoal. Então a gente aqui agradece a todo mundo que entrou em contato, que tirou lá um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. A gente tentou também tirar um pouquinho do nosso tempo, já tão difícil aí, para responder. Então a gente espera que tenha conseguido responder a todo mundo. Talvez os últimos e-mails que chegaram aí não tenham sido respondidos ainda, mas a gente pede desculpa caso a gente não tenha conseguido responder à altura, mas realmente foi um volume assustador de material que chegou pra gente aqui. A gente tentou da melhor maneira que a gente pôde, dentro do tempo que a gente tem. Afinal de contas, a gente também trabalha, E tem Mass Effect 3 pra jogar também. Mas a gente tentou, responder a todo mundo. Deixar o meu agradecimento aqui pro Rafa, pro Fernando, por eles terem se dedicado tanto também a responder o nosso pessoal, atender. A gente pretende continuar fazendo isso na medida do possível. A gente pede a compreensão de vocês pelo tempo que a gente leva para responder. E talvez, muitas vezes, a gente vai apontar vocês para outros recursos onde vocês possam obter mais informações. Até porque é difícil também a gente ficar contando a mesma história a cada e-mail que a gente responde, quando às vezes já tem o material. E principalmente o principal material é o próprio podcast aqui do PodQuest. Então, a maior dica que a gente pode dar, parece que a gente está fazendo merchan, mas a verdade é essa: a gente já gasta bastante do nosso tempo para trazer esse material para vocês aqui toda semana. E então é nossa praticamente obrigação de apontar todo mundo para acompanhar o podcast. E aí, quem sabe as suas dúvidas em um desses episódios não vão ser sanadas, ou você vai até descobrir outras partes interessantes do desenvolvimento dos jogos, outros problemas e soluções e curiosidades que a gente traz aqui, e você nem tinha pensado em perguntar, e com isso você talvez vá começando a construir aí o seu maior conhecimento sobre a indústria de jogos, caso a gente consiga passar isso para vocês. A gente tenta aqui, mas é por isso que a gente está sempre apontando todo mundo para o podcast, não é à toa, não é porque a gente já está dedicando aqui uma quantidade boa de tempo para fazer esse podcast acontecer, e a gente espera, um dos resultados que a gente espera dessa reportagem, toda essa repercussão, é que a gente consiga chegar a mais pessoas, transmitir o nosso podcast para mais gente. Inclusive, a gente fez o apelo aí no KickQuest da semana passada para vocês ajudarem a gente nessa tarefa de divulgar o nosso podcast. Então, dados todos esses avisos, a gente, na verdade, trouxe uma main quest no episódio de hoje para tentar responder um pouco mais a todas essas dúvidas, todas essas perguntas que o pessoal tem trazido. A gente vai finalmente falar aqui um pouco sobre o nosso início, a nossa origem na indústria, mas principalmente como que a gente acha, o que a gente acha que você pode fazer para também começar a sua carreira, e talvez aí desbancar alguns mitos que existem sobre isso. Não que a gente saiba de tudo, mas pelo menos baseado na nossa experiência, e não quer dizer que vai ser a mesma da sua, mas eu acho que vai ser de valor Nós temos até experiências que são parecidas e diferentes entre nós três aqui. Então tem bastante coisa legal pra gente falar hoje. Então, né, a gente decidiu, a gente achou que valia a pena, era o momento certo para trazer um episódio aqui falando sobre isso. Então é isso que a gente vai fazer. E para me ajudar nessa tarefa, já estão aqui, né, o pessoal que vocês sempre conhecem. Ele, né, o podcaster que é tão velho que achou que a entrevista ia ser com o Cid Moreira e Sérgio Chapelém, é o Fernando Seco. E aí, Fernando, mas tudo bem? Oi, meu filho. Oi, Gerson, tudo bom? Você aí, meu filho? Tudo bom, cara? Ó, pessoal, tudo bom, aí? Pessoal ficou feliz de finalmente ver você, né? Eles até acharam que você não é tão velho, não parece tão velho quanto na verdade você é. Que foi uma, né, foi uma boa, te deu um bom ibope aí essa, pois essa reportagem. Eu agradecer pelos elogios, né, os comentários isso. Bastante delicados e conscientes das pessoas, assim. Exato. É bom sentir querido, né? É, exato aí, ganhou pra hoje, hein, Seco? Pois é. E também, como vocês já puderam ver pela risada aí, tá com a gente o podcaster que é tão novo que teve que usar cabelo e barba postiços na entrevista, é o Rafael Cunha. E aí, Rafa, tudo bom? Beleza, cara. Então, é isso, nós estamos aqui já, o Rafa tá até bocejando aí de tão legal que tá a minha abertura do programa, então a gente vai acabar com isso. Dois avisozinhos pra dar aqui, você já, também, se você entrou no podcast, no site do podcast essa semana, você viu uma pesquisa de cores que a gente tá fazendo aí, né? Não quer dizer necessariamente que o novo, né, a nova cor, se é que a gente vai mudar, vai ser aquela que tá ganhando, mas a gente queria ter a opinião de vocês pra gente também ter uma ideia melhor do que a gente vai fazer pra tornar o site cada vez mais confortável. Parece que o layout laranja para algumas pessoas ficou muito vivo, estava atrapalhando muito a leitura, então a gente ainda não sabe o que vai fazer. A gente está tendo ajuda aí de ouvintes, de pessoas que têm contactado a gente para dar uma força, a gente agradece bastante, e durante essa semana a gente vai continuar conversando com o pessoal e decidindo aí o que a gente vai fazer com o layout. Então você aguarde e confie aí que a gente está querendo, né, ser cada vez melhor e mais confortável para vocês, mas também ter um pouquinho do nosso estilo. E então a gente vai achar um meio termo aí que a gente espera que seja bom para todo mundo. Então, mas por isso que tem muito valor você votar lá, dizer pra gente qual é a cor, né? Claro, sem ver o resultado fica um pouco difícil, mas a gente quer pelo menos ter uma primeira ideia do que você acha sobre que cor que deveria ser o fundo e o tema do nosso site. Então, se puder, dá um cliquezinho lá pra gente e deixa a sua opinião pra gente poder saber também. E aí, com isso é isso, né? Não vamos enrolar mais não, vamos direto pro nosso Active Quest. Hoje tem Pod Quiz e tem Homem Quest, que a gente acha que vai ser de interesse geral também. Então vamos lá pro Active Quest. E no Active Quest você já sabe, a gente fala sobre os jogos que a gente tá jogando essa semana, ou que a gente não tenha comentado ainda e que a gente acha que tem alguma coisa que vale a pena falar. Tô prevendo aí que não vai ter muita variedade no nosso Active Quest dessa semana, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Rafa começar e falar pra gente o que será, né, Rafa, que você tá jogando essa semana e o que você tá achando? Pois eu tô jogando um joguinho mais ou menos aí que saiu essa semana, né, essa terça-feira. Coisinha toda. Não tava nem esperando, né, coisinha toda. Não tava nem esperando, mas como saiu assim, tava em promoção lá, né? Promoção por $70? Mass Effect 3, cara, é um puta jogo, assim. Eu tava, óbvio, esperando já, né? Tava com aquela ansiedade esperando pra jogar e entregou, assim. Esse não é um jogo indie, não participou do IGF, é isso? Pois é. Ganhando prêmiozinhos à torta direito. E, cara, pô, eu acho que eu vou tentar comentar mais, assim, depois que terminar. Que eu quero ver, até poder aproveitar provavelmente pra comentar a série inteira. Mas assim, sem fazer spoiler também, né? Porque já fez spoiler do podcast, né? Não vai fazer spoiler do jogo. <pô. risos> Sem fazer spoiler do jogo, assim, quem tinha algum medo, quem tá lendo esses hate, assim, esses. Que a gente vai comentar sobre o hate, inclusive. Cara, o jogo entrega. Pode comprar garantido, pode pagar full price se quiser no Origin ou onde conseguir comprar, que o jogo vale a pena, entrega. É um puta jogo, história, animal, digno de BioWare mesmo. assim, gameplay melhorado em todos os aspectos que eu acho. Tem alguns probleminhas ali e aqui, se o jogo não é perfeito, mas esses probleminhas são ignoráveis, assim. Dado o tamanho do jogo, né, tudo que ele entrega de bom, eu acho que os pequenos probleminhas podem ser ignorados. Um probleminha, por exemplo, é o de cover, como tu usa muito o mesmo botão pra muita coisa, né? Verdade. Pra rolar, pra abertura, pra correr, pra abrir porta, então é tudo o mesmo botão. Então, às vezes, tu acaba fazendo uma coisa que não era bem o que tu queria, né? Eu acho que se mapeassem pra um outro botão, a cobertura, por exemplo, eu acho que ajudaria um pouco. Mas isso eu acho que é a questão de costume, assim, tu vai errar uma vez ou outra ali, mas vai conseguir jogar direitinho. Outra coisa é alguns glitches que tem de animação, assim, uma animação que toca errado, ou pula de uma animação para outra, meio sem ser muito fluido, assim. Certo. Mas, de novo, é ignorável, assim, porque o jogo é tão bom, tão bem feito, ele passa um senso de épico, assim, tão foda. E ainda mais se tu jogou o 1 e o 2, assim, que tu conhece os personagens, conhece a história, conhece as raças, assim, o que tu pode esperar de cada um. Se tu conhece, se tu usou o teu tempo pra ler todos os codex, por exemplo, pra conhecer bem o universo, é muito bom, cara. A gente já achou vários easter eggzinhos no codex, né, Rafa? É muito legal, cara. Vale a pena pra quem jogar, vale a pena, ler todos os codex, que quanto mais tu sabe sobre o universo, mais tu vai se divertir, isso é garantido. E outra, pra quem acha que consegue, joga no hardcore, que eu acho que o pessoal que tá reclamando que é só um shooter, que é run and gun, que não tem RPG, não tem estratégia, não tem isso tu não jogar no hardcore, eu acho. A partir do momento que o jogo que é mais difícil, que tu morre mais fácil, tu começa a pensar mais taticamente na cobertura, começa a pensar mais em onde tu vai posicionar teus aliados e qual poder tu vai usar, se vale a pena usar esse poder agora por causa do cooldown dele, que demora muito, entendeu? Esse tipo de coisa de que é combate de RPG, que é claro que não é tão estratégico, tão tático quanto Baldur's Gate, óbvio que não. Mas eu acho que vai, se aproxima mais disso do que só de um third person shooter, entendeu? É, a minha experiência também, Rafa, foi parecida. O hardcore acabou me fazendo, inclusive, desligar aquela opção onde os meus teammates podem usar os poderes automaticamente. Porque eu comecei a sentir a necessidade de coordenar eu mesmo o uso dos poderes para melhorar o meu desempenho. Porque o hardcore ele acaba fazendo com que você precise fazer isso. Eu achei isso muito interessante e acabou o jogo ficou mais do jeito que eu gosto, ficou mais satisfatório para mim o combate. Uhum. Por exemplo, umas coisas que se tu joga no normal, eu faço... Tu só atirando, as armas na maior parte do tempo são suficientes pra ganhar qualquer combate. Mas no caso, por exemplo, no hardcore, como ele é mais difícil de tu destruir principalmente os inimigos maiores, tem umas combinações de poderes. Por exemplo, se tu usar o pull ou aquele o singularity e jogar um warp no meio, vai causar muito mais dano. Uhum. Esse tipo de combinar poderes, de qual os teammates que tu escolhe pra complementar os teus poderes e tu complementar os deles, entendeu? Isso é muito RPG. Quem tá dizendo que a BioWare tirou o RPG do Mass Effect não sabe o que tá falando. É uma outra coisa que eu notei também no hardcore que eu preciso fazer muito é prestar atenção, mais do que antes, se o inimigo tem barreira, escudo, armadura, ou se tá só no health, e escolher poderes e tipos de munição, né, modificadores de munição de acordo. Porque no normal, geralmente, mandou bala, tá valendo, sabe? Porque vai matar um pouco mais devagar se o tipo da bala não for o mais adequado, mas funciona. E no hardcore, não. Você, até por questões de munição também, porque os inimigos demoram mais pra morrer, você precisa realmente usar o que é mais efetivo pra cada situação. E esses são elementos de tática que tornam o combate, pra mim, muito mais satisfatório. É, outra coisa, como tu falou de munição, por exemplo. No hardcore, munição é um problema. É. Porque tu não pode simplesmente... eu sei que tem munição lá, tipo, do outro lado do campo de batalha. Mas eu chegar lá não é tão fácil, porque se eu for correndo, eu vou morrer. Uhum. Sabe? Então tu tem que economizar munição, porque tu sabe que, tipo, ó, tu carrega, sei lá, duas ou três armas, mas cada tiro tem que contar. É. Sabe? Claro que tu vai lá massacrar o dedo no gatilho pra matar o mais rápido possível, mas tu tem que ter em mente que uma hora tua munição pode acabar. E se ela acabar, paciência. Tem que... É, vai no soco. Tu pode, tem o melee poder também, pode. Que é bem legal. Poder pode. Mas eu acho que tem que ter consciência, por exemplo, se tu vai ficar no... O level design também eu achei muito bom, porque os lugares onde tem munição, tem que levar muito em consideração esse posicionamento, onde tu vai ter cobertura, num lugar que é um pouco mais aberto, mas é mais perto da munição. Entendeu? Esse tipo de posicionamento tático, você pode mandar um cara cobrir, ficar atrás de uma cobertura que fica protegendo a munição. Pra caso tu precisar correr até a munição, tu consegue. Entendeu? É muito bom isso. Eu notei também que tem muito mais variedade no level design. Porque agora, da maneira como eles fizeram, que você pode subir em cima de estruturas, o inimigo também pode fazer isso, acontece muito mais frequentemente de eu ser flanqueado pelos inimigos, que antes não acontecia tanto em outros a jogos. IA tá muito melhor também. É verdade, e isso é legal, é uma dificuldade, mas é uma coisa de interesse, né, pro jogo, que agora tem vezes que eu tô, sabe, combatendo numa direção e tô tomando tiro de um outro lado que eu não esperava, e aí eu tenho que me adaptar àquela situação. Sabe, e o inimigo ele consegue fazer isso, consegue dar a volta. Então eu achei que quando eles adicionaram, né, quer dizer, o level design precisava ajudar nisso, porque antes eu achava que era muito, entendeu? Eu tô atrás das barreirinhas e os caras estão do outro lado. Muitos dos combates no Mass Effect eram assim, com algumas poucas exceções. E agora, do pouco que eu joguei, nem falei isso, mas só joguei acho que 5, 6 horas, mas já deu pra perceber que o novo level design e a IA provavelmente melhorada fizeram toda essa diferença na hora do combate, tornando ele muito mais interessante. Ainda no level design, acho que eu já comecei isso contigo em off também, eles adicionaram muito mais verticalidade no level. Então tem outros níveis, assim, tem tipo o segundo andar do level. Tu pode subir uma escada e tanto tu quanto os inimigos, tu atira de cima, cobertura não adianta quase nada. Entendeu? Cobertura perde a eficiência. Então tu tem que tanto se preocupar mais com os inimigos que estão em cima de ti, como num combate de verdade. Quem tá por cima sempre tem vantagem. Porque tanto tu tem mais cobertura pro inimigo que tá bem embaixo, quanto o inimigo de baixo tem menos cobertura pra ti. Então tu pode tomar vantagem disso, mas tu tem que ter consciência de que os inimigos também vão tomar vantagem disso. Então uma outra variação de level design que eu achei muito legal também. Bom, não preciso nem dizer então qual é o jogo que eu tô jogando, a gente pode só continuar falando dele mesmo. E vou chamar o Seco aqui também. Seco, você teve tempo aí de jogar um pouco do Mass Effect 3, o que, que você tá achando? Então, eu consegui jogar... Comecei no verão ontem à noite, joguei 2 horas até agora. Tive uma semana muito corrida, mas muito satisfatória. Deixa eu ver. Mas eu queria comentar. Bom, eu não tenho muito pra comentar do jogo, porque em 2 horas só deu pra ficar tipo todo nostálgico, ver tipo tudo aquilo que se construiu no primeiro e no segundo, sabe? Todo mundo se juntando, você vê personagens assim, pô, que massa isso. Você fica todo tocado com um monte de coisa. E às vezes você sabe até como conversar com os personagens, porque tipo, é como se fosse teu amigo, assim, sabe? Ah, eu conheço esse cara desde 2008, sabe? É verdade. Tipo, aí, tipo, eu sei toda a história do cara, eu sei como lidar com ele. Tipo, é muito tranquilo, assim, sabe? Você sabe como dar boost de moral em todos os caras. Porque, tipo, você conhece, cara. Assim, eu acho muito massa isso, sabe? Oi? Mas é legal que de vez em quando eles falam assim, como nos velhos tempos. Aí tu, pô, pois é, tu se considera mais amigo do cara. Não, pois é, porque, e, tipo, eu acho uma coisa que essa aí que, tipo, poucos jogos passam, que essa coisa, tipo... Leva em consideração o que você viveu e, tipo, traz pro atual, assim, como se fosse, tipo, você tá ainda vivendo a mesma história que começou, sei lá, em 2008 com os caras, entendeu? Então, até o jeito de os personagens falar contigo, assim, tipo, você vê a evolução dele, tipo, a Liara, assim, toda a evolução dela de perdida pra maluca, Shadow Broker, e agora, tipo, toda sensível com tudo acontecendo com o universo. E, tipo, assim, porra, é muito legal, cara. Ver o Garrus cada vez mais badass. Eles foram os dois que eu encontrei até agora, assim, né? Das antigas. E a Ashley, né? Mas, assim, spoiler. Ok. Mas, assim, eu queria comentar também que eu andei jogando bastante Final Fantasy XIII semana passada, que tava com um tempo jogando no final de semana. O 13-2. Teve umas coisas super engraçadas que eu queria compartilhar com vocês, assim, que eu achei muito legal, sabe? Que, assim, tem uma hora que tu tá num diálogo, assim, né? Tentando entender tudo que tá acontecendo. Porque o Final Fantasy é sobre viagem no tempo, tentar arrumar o futuro. Então você fica viajando por vários etapas do tempo e tenta resolver isso. Desculpa, pois é, mas aí teve a coisa mais legal de todas, assim. Teve um monstro que eu encontrei, assim, sabe? Era um dragão gigante. E assim, no primeiro no passado, você encontra um que eles chamam de flan, que é tipo um monte de bolinha, assim, sabe? Que, tipo, cresce nas árvores. Certo. E eles começaram a destruir toda a fauna do planeta. E aí, todo mundo, é uma distorção no tempo que tá trazendo esse bicho pra cá. A gente tem que encontrar em qual tempo, né? Beleza. Então aí você encontra, vai pro futuro e você encontra... um dragão, aí um cara fala, aquele dragão é o dragão que come fãs, né? Aí eu pensei assim, bom, o jogo todo, eles te ensinam que você pode, é tipo um Pokémon, você captura os monstros e usa eles a teu favor, assim, sabe? Você monta o grupo, seus dois personagens principais e um monstro que ele tem alguma habilidade. Pode ser um tanque, um DPS, um healer, pode dar, sei lá, dar remoção de status, coisa assim. Daí eu pensei, pô, genial, né? Vou capturar esse dragão, vou voltar no passado e eu vou conseguir matar o chefão, né? Pô, na minha cabeça, assim, tudo se resumiu em 3 segundos quando eu vi o dragão, né? Deu, pô, legal, daí começa o diálogo, assim, né? Deu o diálogo, fala assim... Ei, então, tem o dragão como flãs, é, o que a gente pode fazer? Daí, óbvio, né, vamos capturar ele, né? Daí o cara assim, não, não, você não pode capturar ele, porque ele comeu um paradoxo. Hã? Então, toda vez que ele se alimenta dos flãs, na verdade, os flãs estão viajando no tempo, então tem que matar o dragão. Assim, hã? Ele tem um wormhole dentro da barriga dele. Isso, cara. E pra mim foi assim, eu tive que soltar o controle, assim, e respirar fundo, tipo, meu Deus do céu. Por que complicar tanto, cara? Uhum. Tipo. Ele comeu um buraco negro. Não, aí o dragão é o comedor de buraco negro. Na verdade, você tem que, na verdade, derrotar ele pra arrancar o cristal da barriga dele pra ir acabar com o paradoxo, sabe? Uhum. É tipo, uau, sabe? Pra mim, assim, foi super chocante, assim. Foi um pouquinho surreal demais. Pô, foi bizarro. É. Pô, é, cara. É igual na novela, né? Fulana, sabe aquela pessoa que você achou que era sua cunhada? Na verdade é sua filha. Por que que precisa ser tão complicado, sério? Mas é, cara. E, tipo, daí outra coisa que eu vi que... É sobre mais ou menos o mercado japonês, né? Eu só vou comentar, mas eu vi o Azura's Wrath. Não sei se jogaram, ouviram. Não, só ouvi falar, só. Então, eu vi eu vi 40 minutos de um do podcast da GameSpot um tempo atrás. Eu tava interessado, assim, porque tem, tipo, ele é um Dragon Ball Z elevado ao quadrado, assim, tudo exagerado. Então, cara, tem um momento que eu achei muito legal, assim, que alguém, bem no começo do jogo, alguém mata o Imperador. E você não sabe quem foi, e alguém tem um na trama ali, sabe? E você pensa assim, massa, tô vendo a minha motivação pra perseguir o jogo, pra descobrir quem é que matou o Imperador, né? E tá acusando, me acusando. Uhum. E assim, massa, agora entendi uma motivação pra continuar jogando. Cara, um segundo e meio depois aparece um cara. Ho, ho, ho, ho. Matei o Imperador. É isso. Eu matei o Imperador e resolvi jogar a culpa em você, porque você é um cara que tem que fazer isso e vou destruir sua vida e capturar sua família e matar sua esposa. Tipo, hã? Tipo, você acabou de contar tudo que aconteceu o jogo inteiro. É. E acontece exatamente tudo isso, e o teu único objetivo é apertar o botão e matar todo mundo, coisa aqui, sabe? Que a raiva dele é matar o mundo inteiro. Daí, puta, eu fiquei pensando assim, que é um jeito muito diferente de organizar história, plot, né? Porque você não tem o suspense de descobrir quem fez as coisas. Eles te provocam dizendo, eu fiz porque eu não gosto de você. Eu sou mais forte. Mas eu não sei, Seco, você até mencionou a questão de jogos japoneses. Eu lembro de uma época em que os jogos japoneses sabiam muito bem te fazer esses ganchos, sabe? E fazer uma história que você queria perseguir. Eu não sei se é um problema exatamente do game design ou do storytelling que vem do Oriente, ou se são esses jogos específicos que a gente tá falando que são os maus exemplos. Será? Mas então são todos? É, os novos? É isso aqui, não dá pra entender, né? Todos hoje os em novos. Dia tá foda. É, exato. Pô, entrou numa decadência, eu acho, ou não sei, uma mudança de cultura, porque... É. E tu vê, por exemplo, não pode falar de jogos japoneses, que, pô, se tu for ver... Demon Souls é japonês, e a maneira com que ele conta também é straightforward. Tu vê Zelda ou Mario também é straightforward. Mas eles são bem mais ocidentalizados, né? Eles são mais ocidentalizados. Especialmente o Demon Souls Dark Souls. Ah. Pois é. Mas alguém tava falando também que jogou o Snake Eater 3DS, Metal Gear. É. Falou assim que chegou tipo, na metade do jogo, não tava mentindo o diabo que tava acontecendo, a história não fazia sentido algum, ele não sabia o que, tipo, não tinha contexto assim, sabe? Tudo acontecia, o Snake era o cara mais foda do mundo, tinha que fazer um monte de coisa, mas ele não conseguia achar contexto, sabe? Uhum. Aí eu achei interessante, assim, tudo isso foi só semana passada, pra você ver. Eu acho que Metal Gear é um outro exemplo difícil. Não vou dizer que é ruim, mas é difícil de você usar como um exemplo de storytelling, um exemplo de... Porque o Metal Gear, ele é complicado por natureza, ele é cult, a história dele por natureza. Sabe? Mas eu realmente não sei onde é que isso foi perdido. Mas você concorda, quando a gente jogava? Acho que o melhor exemplo que eu tenho é Final Fantasy VI. quando a gente jogava esses jogos que vinham de lá, eles tinham essa capacidade de colocar um gancho pra cara. Gente perseguir a história, e hoje não sei o que aconteceu, que não tem mais. Não, pois é, por exemplo, não, é um exemplo que eu acho mais, pra mim, assim, esses exemplos, tipo, a Square era a que sabia contar a história RPG. Você vê Chrono Trigger, você vê Secret of Mana, você vê Final Fantasy, tipo, era um outro mundo, assim, que se perdeu, assim, o elo perdido. Então, a Enix também, né, que antes era Square Soft, certo. E era a Enix. A Enix fez os Dragon Warriors, sabe? É. Aí, tipo, era o jeito de contar a história, assim, não tinha. Tanto que eles são que são hoje por causa disso tudo, sabe? É. E aí, mas, não sei, né, é muito estranho. Aconteceu mesmo a mesma sensação dessa que eu tive com as Azura's Wrath, com o Feast of the North Star. Right. Que fiquei até meio chocado quando comecei a jogar, porque a única coisa que o jogo fazia, tipo, você dava spawn, tinha 700 caras pra você matar, e quando você matava, explodia todo mundo e vinha mais 400, assim, o jogo inteiro. Eu sei que o mangá é assim, mas, pô, depois de 15 minutos dando soco em 300 caras, cansa. Mas então, é isso aí, vamos partir pro que interessa aí, que o negócio é longo hoje. É, o negócio é longo mesmo, Fernando, falou certo aí. Então, pessoal, esse é o Active Quest. A gente provavelmente vai ter muito mais do que falar de Mass Effect 3 ainda, mas vamos deixar espaço aí para fazer isso nos próximos episódios também. E lembrando para vocês, quem quiser participar do podcast, tem várias maneiras de fazer isso. Você pode entrar lá no nosso novo endereço, que é o www.podcast.com.br. Durante essa semana, essas últimas duas semanas, houve momentos em que ele estava fora, a gente estava configurando o domínio, mas até onde eu sei, nesse momento está tudo funcionando. Você pode colocar com www ou sem www, ele vai chegar no website correto. E, então você pode entrar lá no www.podquest.com.br, deixar o seu comentário ou mandar um e-mail para contato@podquest.com.br ou ainda um tweet no twitter.com/thepodquest. E a gente fecha aqui o Active Quest. Vamos agora para a sessão mais esperada de todas, que é o nosso Pod Quiz da semana. Pod Quiz. Chegamos então ao Pod Quiz do podcast número 38. Para lembrar para vocês, o Pod Quiz é um quadro onde um de nós aqui traz, né, uma adivinhação, alguma coisa relacionada ao mundo dos games, pode ser um jogo, pode ser um personagem, pode ser várias coisas, e prepara 8 dicas que os outros dois então têm que adivinhar o que é essa coisa do mundo dos games que o host tá oferecendo para a gente adivinhar. E então, nas últimas duas semanas, o Seco tá com 1 ponto, o Rafa tá com 1 ponto e eu tô com 0. Então a gente vai fazer agora. Hoje, quem trouxe pra gente o Pod Quiz foi o Fernando Seco. Ele que ainda não trouxe nenhum Pod Quiz pra gente, é a vez dele. Então, Seco, quando você estiver pronto, já pode começar dando a primeira dica. Lembrando as regras, hein? O Rafa e eu, a gente tem que falar parou e aí tentar adivinhar. A gente pode tentar quantas vezes a gente quiser. E não sei se a gente vai deixar consultar na internet ou não. Eu, por mim, não tenho problema com isso. Mas se o Seco achar que não deva consultar a internet, a gente não consulta. Mas então, Seco... Não, você pode consultar, fica tranquilo. Tá, pode? Tá confiante pode. Assim, hein? Sobre quatro Googles pode... ao mesmo tempo aqui. Só as últimas dicas provavelmente vão entregar exatamente qual seria o jogo se você olhar no Google, né? Então... Mas Não interessa, você falou que pode, agora pode. Pode. Vai lá. Então vai lá, pode começar. Então tá bom. A primeira dica é, ouça um jogo muito difícil e a maioria dos jogadores morrem na primeira tela do jogo. Parou. Uhum. Ninja Gaiden. Não. Morre na primeira tela? Isso é uma dica boa. Parou. A maioria dos jogadores morre na primeira tela. Vai lá. Mega Man 2. Não, senhor. Essa pode... Vamos lá, it então. Goes very far. Próximo. Ok. A segunda dica é a minha origem nos arcades. Então a grande chance de ter uma tela só, né? Todos eles só morrem na primeira tela. Ah, cara, nos arcades. vamos de óbvio então. Parou, Donkey Kong. No, sir. No. Não sei. Origem nos arcades. É. Então quer dizer que pode ter saído dos arcades depois. Pode. É. Tá, vai lá. Ok, número 3 é quando termina uma fase e posso ver o layout do mundo. Parou. Toy Jam Earl? Não. Eu não sabia que Toy Jam Earl tinha nas arcades, não. Sei lá, de repente tinha antes de eu nascer. Parou. Oi. Shinobi. Não, senhor. Mas é, foi uma boa. Foi boa, né? Foi. Eu não tenho mais nenhuma adivinhação, não. Ok. Posso ir no número 4? Vai lá. Pular é uma das minhas grandes virtudes. Porra, repete, por favor. Pular é uma das minhas grandes virtudes. Parou. Tá, é um personagem, então? É um jogo. Não, é um jogo, mas pular é uma das grandes virtudes. Não era pra jogo. Você ter respondido isso, Seco. É, isso tem, podia ser tem que dar, não tem que dar dica nenhuma mais do que você. Não, já... mas não tem problema, não. Eu posso falar. Não, mas ó, eu falei parou, hein? Ok. Frogger. Não. Não. Porra. Parou. Uhum. Frostbite. Não. Tá foda. Vamos lá, dica número 5, né? A gente não tá conseguindo. Essa vai ser bem tentadora. Fui lançado no Super NES com um Super na frente do número original. Porque só teve um ou dois jogos que fizeram. Tá, cara. Pulo. Morre na primeira tela. Origem nos arcades. Saiu no Super Nintendo. Teve mais alguma dica aí que eu até já esqueci. Passa a mim também. Tá, manda mais uma, seu. Ok. Pra terminar o jogo, você precisa, na verdade, terminar o jogo duas vezes. Essas dicas, as três últimas, são as chaves. Eu acho que eu sei. Parou. Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins? Perfeito. Aí. Perfeito. Eu sabia que as três últimas dicas iam entregar, porque... Não, essa daí entregou total. Não, pois é. Era o único jogo que tem essa característica. Eu ia deixar ela pra última, mas assim... Tem... As outras não... As características do jogo aí são muito genéricas e fica muito no embolado. Quantas dicas sobraram? Duas. Então fala aí, quais eram? A sétima seria... No meu arsenal estão a faca e o machado. Beleza. Que daí, maior parte aqui no Castlevania, né? É, com verdade. Certeza disso. Aí eu ia dizer que foi feito pela Capcom, aí todo mundo ia começar com Super Rockman ou coisa assim, né? É. Com certeza. E aí a última era pra ter sido a terminar 2X. Mas eu inverti, porque eu tava achando que ia ficar tudo muito genérico. Ah, entregou. Né? Pois é. Então valeu, ó. Marquei meu ponto finalmente. E aí, pô, legal, cara. 1-1-1. Cada um de pois nós. É. E na verdade, o destaque pro Rafa é que o pod quiz dele a gente não conseguiu adivinhar. Eu adivinhei o do Seco, o Seco adivinhou o meu. E a gente vai voltar então no próximo podcast com mais um pod quiz. Tomara que vocês tenham achado legal. Seco, muito legal, gostei. Achei que essa última dica entregou demais, mas tudo bem. Não, mas é porque. Sabe o que é engraçado desse jogo? Por isso que eu escolhi ele, porque assim. Todas as características, sem ser terminado duas vezes, é idêntica a pelo menos 50 outros títulos. Faz você pensar em outros, tipo Shinobi, tipo Mega Man. Exatamente, eu queria ficar fazendo todo mundo pipocar de um lado pro outro pra ver que, tipo, todo mundo é muito parecido, assim, sabe? Uh-huh. Na teoria. Mas tem algumas características muito únicas. É isso que eu acho que vai ser legal. Quanto mais o tempo passar, a gente vai ficando melhor em montar o podquiz, justamente pra, entendeu? Fazer o cara ir numa direção e, na verdade, a resposta é outra. Então, isso aí vai ser interessante. Então, fechamos. Valeu. Obrigado pelo meu ponto aí. gostei muito. É gol! Próximo podcast, a gente volta com mais um podquiz. The Main Quest. Chegamos então na main quest do nosso podcast número 38. Como a gente anunciou lá no começo, essa main quest a gente vai falar não só de história, né? Porque acho que contar história tem um valor apenas limitado, mas também tentar dar a nossa contribuição aqui para o que a gente acha que pode ser feito quando alguém quer começar uma carreira no desenvolvimento de jogos. E né, deixando já o disclaimer de que a gente não sabe de tudo, a gente não conhece todas as oportunidades. O que a gente vai trazer aqui é muito mais opinião, é muito mais, vamos dizer, tendências, dicas, coisas que possam ter funcionado para a gente ou para as pessoas que a gente conhece. E é claro, cada um acaba tendo que trilhar o seu próprio caminho. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas se for de alguma valia a gente trazer aqui um pouquinho do que aconteceu com a gente, o que a gente acha desse assunto, inclusive tendo entrevistado outras pessoas nos empregos que a gente tem trabalhado, então acho que a gente pode trazer um pouquinho aí de informação, mesmo que ela seja bastante pessoal nossa, que seja de algum proveito para você que está aí. E um dos motivos que a gente está fazendo isso hoje é a quantidade enorme de e-mails, tweets, tudo mais que a gente recebeu com esse mesmo tipo de pergunta, né? Então, se eu começar a falar os nomes das pessoas que mandaram os e-mails aqui, então aí já vai meia hora da nossa main quest. Então não vou fazer isso, mas agradeço muito a todo mundo que mandou e-mail querendo saber uma coisa que a gente percebe disso, é uma coisa que a gente sempre soube, na verdade, mas fica cada vez mais confirmado, né? Que games são uma área onde empolga muita gente, né? E muita gente entra nela, inclusive movido pela empolgação. E nem sempre isso é uma coisa 100% positiva, eu diria, porque nessa empolgação você pode acabar não descobrindo alguns passos aí que você precisa fazer para poder se preparar melhor para ter uma carreira. É muito comum, a gente viu muito acontecer com pessoas que a gente conhece, lugares que a gente passou, do pessoal chegar muito empolgado e ter uma decepção muito grande quando encontra alguma barreira, alguma dificuldade. E o que mais você vai encontrar tentando entrar na área de jogos, principalmente no Brasil, é dificuldade, são barreiras. Então a gente também quer usar o episódio de hoje para desmistificar um pouco o desenvolvimento dos jogos e essa ideia que algumas pessoas possam ainda fazer de que é um paraíso. Mas também a gente não está dizendo que é um inferno. A gente também não está dizendo que você não deveria procurar. Pelo contrário, você deve realmente procurar, você deve lutar por isso se é alguma coisa que você realmente quer. Mas eu acho que no momento onde você se depara com a realidade, você se depara com os problemas, com as dificuldades e com a quantidade de esforço que precisa para trabalhar com isso, é nessa hora que a sua vontade de verdade de trabalhar com games vai ser testada. E aí você vai descobrir se realmente essa é uma carreira que você quer seguir e quer investir nela, ou se é alguma coisa que você pensou, pô, eu gosto de videogame, então, pô, se calhasse de eu trabalhar com isso, ia ser massa. Entendeu? Então, existe também essa diferença de atitude que precisa ser detectada, e isso vai fazer a diferença sobre quem é que consegue perseverar e realmente trabalhar com isso, viver disso, e os caras que, infelizmente, não vão conseguir. Então, a gente espera que depois dessa main quest, algumas dessas questões, aquelas que a gente tiver condição, a possibilidade de trazer aqui, fiquem explicadas. E é por isso que a gente está fazendo o episódio de hoje aqui. Então, dado o disclaimer aí, a gente vai... Vamos começar então fazendo o seguinte, vou contar um pouquinho, resumidamente, vamos contar um pouquinho da história da gente, falar um pouquinho só do passado, aquilo que for pertinente, que for relevante, para que vocês saibam, a gente recebeu muitas perguntas, pô, como é que vocês foram parar aí, onde vocês estão? Mas vamos então só para situar, para o pessoal poder saber, vamos contar um pouquinho de como é que a gente veio parar onde a gente está. Queria começar então, por ordem de idade, com o Fernando. Diz pra gente. Porra, ordem de idade, achei que você ia começar pelo Rafa, pô. Os mais não, velhos, mas a ordem mais velho primeiro. Olha, não. É. A gente vai começar em ordem cronológica, Então temos que voltar lá pra 1967, quando o Seco nasceu. e falar então um pouquinho da história. Falar um pouquinho da história. Você conta pra gente, por favor, como é que você... talvez até quando é que você sentiu que trabalhar com games era uma coisa que você queria fazer e como é que você conseguiu realizar isso, né, na sua história até hoje? Então, eu lembro de quando, meus 15, 16 anos, eu sou natural de Concórdia, Santa Catarina, então eu tinha um amigo que morava em Floripa, que era o Cal, que a gente conheceu até na Hopon, em Floripa, que a gente trabalhou, e a gente conversava de como fazer um jogo. A gente adorava. Mas você não conheceu o Cal na Hopon, você conhecia o Cal quando você tinha 15 anos. Não, é amigo de infância. Isso, entendi. E aí a gente conversava como fazer um shooting up. O Cal já era já procurava muito, já era muito formado sobre isso, ele até arriscou e não conseguiu ir pra frente, mas a gente já conversava várias coisas, ele dizia que sabia modelar e muitas coisas, se eu soubesse programar, ele falou que faria modelos e tal, eu falei, pô, mas é muito difícil agora, ainda não sei, era muita informação pra mim, então... E naquela época também, quando você tinha 15 anos, programar era perfurar buraco nos cartões, né? Não era... Não tinha computador. Pois é, é uma piada boa essa, eu vou até rir aqui. Mas não, isso foi em 95, 96, só pra situar. Mas assim, era muito difícil, porque computador naquela época era tipo, você pagava R$3.000 por um computador que, sabe, que você não tinha nem internet, sabe? Verdade. Então não era trivial. E sem contar que você não tinha Visual Studio, você não tinha acesso à internet pra baixar programa, então você tinha que encontrar alguém que tinha algum software. Não só os programas, mas informação também, né? Pois imagina a dificuldade, se hoje em dia a gente usa o Google, qualquer problema que tem, digita ali e vê o que acontece, não tinha essa facilidade. Pois é, era super difícil. Então era uma coisa que a gente conversava, mas a gente não ia pra frente. Então quando ele falava que na USP, no laboratório, ele tinha bastante informação e tal. Mas aí... O tempo passou, eu tive que começar a estudar, fazer vestibular e acabou que eu decidi cursar computação. Primeiro porque eu gostava de computador e queria programar, na verdade, tinha um pouquinho de experiência com programação que eu gostei, queria me envolver mais. E segundo, se acontecesse de eu poder trabalhar com jogos, seria uma coisa sensacional. Então, no primeiro dia de aula, o professor pediu o que queria e qual. E eu falei, gostaria muito de trabalhar com jogo, né? Mas tem algum jogo que te inspira? Eu falei, O Ultima 4 foi um jogo que me inspirou muito, sabe? Eu queria trabalhar no jogo pra fazer esse tipo de jogo. Então, mas não tinha condições nenhuma na UFSC, sabe? Na UFSC a gente não tem laboratório de jogo. Então, a minha motivação era computação, se eu pudesse trabalhar com o jogo, trabalhar com o jogo. Então, o meu objetivo era aprender o máximo que eu pudesse na área de computação. Então, foi isso que fiz uma faculdade de ciência de computação. E aí eu acabei, como não tinha muita opção na UFSC, eu acabei... Peguei uma parte de redes, mas trabalhando com low level. E coincidiu que isso era uma necessidade da Hoplon na época. Né? E daí eles foram conversar com o pessoal que se conheciam alguém. E eles me indicaram. E eu acabei entrando em contato com o Tarquini, o Thiago e o Ricardo Pilate. Que coincidentemente, alguns anos antes, eu tinha entrado em contato com eles quando eles começaram a Hoplon. Eu era pra ser o programador júnior deles, mas eu falei que eu não podia porque eu tinha que estudar, né? Meu objetivo era maior, entendeu? Você ainda tava na faculdade, né? Exatamente, porque naquela época eu podia, eu vou trabalhar com jogo agora, mas não vou acabar minha faculdade, não vou trabalhar com jogo. Eu não quis isso, eu quis fazer minha faculdade porque eu sabia que a longo prazo ia ser mais importante do que eu me enfiar num projeto de, sei lá, de 3 ou 4 caras com um objetivo grande, sabe? Não era minha época, não era o momento certo. E quando eu me formei era o momento certo. Então eu comecei a trabalhar na Hoplon. E como tentando oportunidade de trabalhar com o jogo e toda a motivação para estudar em casa, foi uma coisa que eu fiz muito. Entendeu? Então, e aí eu conheci o Gilhard e o Rafa, a gente sempre se motivando um ao outro, aí trocando experiência, aprendendo um monte com o Gilhard, com o pessoal da Paralelo 3D. Brincando inclusive com o FlyEngine. Pra aprender bastante com as ideias do Fábio. Mas justiça seja feita. Você aprendeu muito por conta própria também. Eu sei bastante da sua história, nós somos amigos há muitos anos. E eu sei que você correu muito atrás, né, por fora, vamos dizer assim, desse conhecimento. O Fernando na Hoplon, pra quem não sabe, trabalhou em praticamente todas as áreas do jogo. Em todas elas ele contribuiu. Hoje em dia ele tem essa condição de ser um programador generalista, um cara que consegue trabalhar no baixo nível, que hoje trabalhando com os consoles é tão importante, é muito porque ele buscou esse conhecimento lá, que eu acho que quando a gente fala de formação do programador é muito importante salientar isso, é a necessidade de você estudar por fora, além da faculdade, além do trabalho, e não se intimidar com o nível de detalhe que você tem que chegar para entender como a máquina funciona e como, qual é a melhor maneira do seu jogo rodar naquela máquina, porque esse é o tipo de conhecimento que, principalmente se você for procurar um emprego na indústria fora, ele é mais valorizado no programador. É essa capacidade de estar em qualquer nível, desde o mais alto, linguagem de script, trabalhando com gameplay junto dos game designers, até o mais baixo, otimizar aquele pedacinho de código que está faltando para o seu jogo rodar a 30 frames por segundo. O Fernando, eu fui testemunha dele aprendendo e se desenvolvendo em cada uma dessas áreas, e lá dentro da Hoplon, e ao mesmo tempo contribuindo para o Taekwondo com tudo isso. Então, não é só seco, é você, né, olhar o que a Paralelo fez. Eu vou contar um pouquinho da minha história e vocês vão saber o que é a Paralelo, mas foi muito, principalmente 80% eu diria, você correndo atrás por fora de coisas que nem Fábio, eu, o pessoal da Hoplon necessariamente tínhamos para te mostrar, e você foi correndo atrás sozinho e chegou onde você chegou. Então, mas eu queria passar assim que eu fui atrás de ver o que era disponível para eu aprender, sabe? Que um monte de gente que tem muita informação e eles não acabam dando atenção devida àquilo, sabe? Então, depois que eu entrei em contato com o Flight 3D, eu comecei a ficar motivado para eu entender, por exemplo, a engine do Quake 4, o que eles faziam de diferente. Para eu começar a entrar em contato com o DK na época, que ninguém dava bola para a Epic, né? E você foi um dos grandes defensores, né? Um dos grandes caras que levantava a bandeira do Unreal, numa época em que até o Unreal não era o padrão de mercado que ele é hoje, mas você sempre viu no Unreal essa qualidade. E eu lembro das conversas que a gente tinha lá, batendo cabeça para sabe, vender a ideia de que Unreal era um negócio que as pessoas deviam investir, deviam aprender. E você era um dos primeiros que eu conheci que estava encabeçando essa lista. Pois é, então tudo isso levou a motivação de olhar para fora, né, e começar a aprender como o pessoal fazia por fora e começar a imitar, e depois de imitar, tentando criar minhas próprias ideias, né, que normalmente é assim que a gente aprende. É verdade. E aí comecei a criar meu portfólio, acabei indo daí, então, sendo contratado, felizmente, pela Outer Ocean Interactive, que é a empresa que o Rafa trabalha hoje. Aprendi muito na parte de low level, principalmente trabalhar com Nintendo DS. E 2 anos depois lá eu tive a sorte de ser contratado pela Eidos Montreal. Muita sorte, né? Foi uma sorte danada. Não foi seu trabalho, não foi seu portfólio, foi sorte. Eu sei. Ok, então eu tive. Eu me preparei. Só precisa de sorte. Não, então. Eu sou muito tímido falar de mim, entendeu? Mas então, eu estudei bastante, né? Mesmo trabalhando na Outer Ocean, meu objetivo era maior. Então eu estudava muito por conta própria, certo, e tentava entender muito das outras coisas que eu não tinha contato. Muito importante isso, cara. E aí quando chegou o momento eu tava preparado, isso foi muito importante, entendeu? Depois dentro da Eidos fez só um joguinho aí, o Deus Ex Revolution, que ninguém conhece, né? Como foi? Deus Ex ajudou muito, assim, porque a coisa que eu mais gostei é chegar e poder conversar com um monte de gente que já tinha trabalhado em 3 Splinter Cells, ou já tinha trabalhado em todos os Ghost Recons, e eu falar coisas pra eles e falar, pô, faz sentido tudo que você fala, certo, né? Tipo, a gente nunca pensou nisso. Certo. E aí, você gostaria de fazer isso? Deu, claro. E tipo, no meu primeiro mês eu já tava pedindo responsabilidade, já tava falando de igual pra igual pra todo mundo, sabe? Mas isso foi porque não só as coisas que eu estudava, mas as coisas que a gente lia, às vezes nosso próprio podcast, que a gente conversava mesmo, sabe? Tipo, de como é que a gente pode melhorar, entendeu? E aí você descobre que não existe uma máquina de mistério. Existe apenas uma bolha de conhecimento que você tem que se envolver com ela, sabe? Você tem que aceitar que você não sabe, você tem que aprender. Então isso foi uma coisa que sempre me ajudou muito, entendeu? Olha, é importantíssimo vários pontos aí que você colocou. Principalmente esse sobre a validação do conhecimento, né? Eu senti um pouco disso também. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história, mas só para pegar um gancho no que você disse. Eu senti muito disso também, e tenho certeza que o Rafa também. Chegando aqui fora, às vezes a gente tem uma imagem, né, de que a indústria do exterior, a gente vai chegar lá e o conhecimento que a gente acumulou quando a gente estava no Brasil, vai ser jogado fora, nada daquilo serve. Mas a verdade é que, se você estiver procurando nas fontes certas e estiver disposto a ir a fundo mesmo, você vai chegar aqui fora e vai validar esse conhecimento. É claro que a cada lugar que você passa, cada time que você trabalha, você aprende ainda mais. Mas o que é mais gratificante, na minha opinião, e estou sentindo isso pelo que você está dizendo também do seu caso, é quando a gente chega e consegue validar, consegue descobrir que aquelas horas que a gente passou lendo Gama Sutra, Gama Sutra, não Kama Sutra. Pois é, apesar de aquele que artigo que você escreveu por conta própria, né? Por exemplo, você e o Rafa passaram finais de semana escrevendo um artigo que foi publicado e que tipo dá um... Alguém olha pro seu currículo e diz assim, ó, nossa, ele escreveu um artigo, sabe? Vai dar uma Aí, tipo, você vê que ele não teve apoio de ninguém, assim, porque ninguém tava acreditando nele, mas a Gama Sutra, que é um site super reconhecido, acreditou e postou, e todo mundo adora, assim, sabe? É tipo, porra, sabe? E não só isso, o seu trabalho de pesquisar e entender os engines, né, vamos dizer, de padrão de mercado mesmo, aí você chega numa entrevista, chega na hora de conversar com os desenvolvedores de fora, eles conseguem capturar que você tem aquele conhecimento, que você tem aquela base comum de informação que eles também têm. E é isso aí que vai fazer a diferença na hora da seleção. Você precisa realmente chegar nesse momento aí preparado, tendo feito o seu dever de casa. Acho que uma das grandes mensagens desse episódio do podcast é justamente que você não pode ficar esperando que a faculdade te dê isso, que o seu emprego te dê isso. O desenvolvedor, ainda mais partindo do Brasil, onde qual é a oportunidade que você tem no Brasil, por exemplo, de trabalhar com o Unreal em alto nível, fazendo modificações profundas? Muito pouca chance que você tem disso, se é que tem alguma. Isso vai ter que partir de você mesmo, vai ter que partir da sua disposição em estudar, em correr atrás desse conhecimento. E porque você quer estar preparado na hora que o bicho pegar, na hora da entrevista, na hora, entendeu? Que é a oportunidade de bater na porta, você tem que estar pronto para agarrar. E foi isso que aconteceu com o Seco. Acho que o emprego que ele conseguiu na IDOS Montreal, num time de alto nível, fazendo um jogo AAA como o Deus Ex para os consoles de última geração, vamos dizer, né, o cúmulo de todo esse esforço que ele veio fazendo. E quem sabe aí a carreira dele ainda vai tomar caminhos mais altos ainda, né, a partir daí. Tenho certeza que capacidade não falta, né, Seco? Valeu, Gilberto. Eu acredito nisso, estou trabalhando pra isso, firme, né, nessa ideia, exatamente. Valeu. Te ouvi um pouco da história do Seco aí. Então, se a gente vai seguir em ordem cronológica, acho que chega na minha vez. Afinal de contas, a história do Rafa começa lá em 2008, 2009. Mentira. Mentira, a gente zoa aqui, mas a gente vai saber bastante da real história de cada um de nós hoje aqui. E a minha, então, acho que começa lá em 98, fazendo graduação em Ciência da Computação na UF, em Niterói, no estado do Rio. Fui fazer computação por motivos parecidos com o do Seco. Eu gostava de computadores. Talvez tivesse ali no fundo da minha mente a ideia de trabalhar com games. Com certeza, se eu tivesse uma ideia, se eu tivesse a noção de que era sequer possível, porque na época me parecia impossível, mas se eu tivesse a ideia que era possível, talvez eu pudesse dizer, sabe, com todas as letras, eu quero trabalhar com games. Mas eu achava tão assim fora da realidade que, sabe, nem passava pela minha cabeça responder isso quando a pessoa perguntava o que eu ia fazer. Então, na verdade, o que eu sabia é que eu gostava de tecnologia, de matemática e gostava de computadores. Então eu fui fazer faculdade de ciência da computação. E acontece que durante a faculdade, ainda no primeiro ano, eu conheci o Fábio Policarpo, que é um desenvolvedor brasileiro e que na época ele já tinha algum renome. O Fábio já era autor de livros de computação gráfica. Né? E eu fiquei admirado dele ser um cara que eu conhecia na faculdade. Quer dizer, o Fábio na verdade não tinha a graduação completa, mas ele já era um gênio desde então, de ter conseguido o renome e o conhecimento que ele já tinha mesmo sem faculdade. Ele era realmente o exemplo do programador autodidata, de alto nível. E o Fábio, cara, é o meu grande mentor realmente, que se tem alguém que foi crucial para me ajudar a chegar aonde eu cheguei, é o Fábio Policarpo. Procurem aí, se vocês tiverem curiosidade, os livros dele. Então eu conheci o Fábio na faculdade, a gente começou, a gente descobriu que a gente tinha esses interesses em comum sobre jogos, e ele me convidou para ser estagiário na empresa dele, uma empresa pequena chamada Paralelo Computação, onde eles desenvolviam, na verdade era uma empresa de arquitetura, eles faziam outro tipo de serviço lá na cidade de Niterói, e ele sozinho era o único programador que estava começando a mexer com engines gráficas, né, engines de renderização em tempo real, para jogos principalmente, e ele achou que, né, ter mais um programador mesmo, eu tendo pouquíssima experiência, ele achou que valia a pena, né, colocar alguém para ajudar ele lá. Então ele me contratou primeiro como estagiário, depois acabei sendo efetivado e me tornei sócio, né? Menos de 2 anos depois eu já era sócio dele na empresa, com os nossos outros sócios lá, e a gente foi crescendo esse departamento e acabamos construindo uma família de engines gráficos que foram, a gente conseguiu licenciar para muita gente no Brasil e no mundo. E foi até através disso, através do Fly 3D, que foi o primeiro engine que a gente fez, e depois a Paralelo 3D, que é uma versão mais genérica, não só para jogos, mas para outros aplicativos. A gente foi licenciando isso pelo mundo, a gente vendia para universidades, o Fábio escreveu novos livros sobre renderização sobre computação gráfica em tempo real, e vendia para as universidades um pacote que eram várias cópias do livro dele e várias licenças do engine para que os professores utilizassem, né, universidades fora do Brasil. A gente, né, nessa época ainda era muito difícil, estou falando aí de 99, 2000, 2001, a indústria no Brasil era muito pequena ainda, só os pioneiros mesmo que estavam trabalhando com isso, e a gente também, acho que da nossa própria forma, fomos um pouquinho pioneiros nisso. E descobrindo tudo, muito parecido com você que falou, sabe? Por conta própria, correndo atrás dos recursos que ainda eram ainda mais escassos, né? Não se compara com hoje em dia, na internet, e descobrindo, resolvendo os problemas por si mesmo, e batendo a cabeça mesmo, e dedicando horas além do necessário, vamos dizer, para se ganhar o pão todo dia, mas porque a gente queria realmente desenvolver e aprender. E nesse sentido, eu ter um cara como o Fábio ali, para eu, sabe, pegar o conhecimento dele ali, 1%zinho do que ele sabia, e conseguir capturar aquilo, já foi assim, crucial para mim. E então foram muitos anos, né? A gente, até o ano de 2006, a gente teve a empresa. E o que acabou acontecendo então, como eu falei, né, conhecemos o pessoal da Hoplon, porque eles licenciaram a primeira versão do Tecodon, foi feito com a Paralelo 3D, e então conheci o Seco nessa época. A gente, né, eu viajava para Florianópolis para prestar suporte a eles, e aí a gente, né, se identificou muito também, falávamos de coisas muito parecidas, e tínhamos algumas ideias, né, que eram as mesmas sobre desenvolver jogos e sobre trabalhar nessa indústria. E ao mesmo tempo, quer dizer, lá na Paralelo, o que eu estava tentando fazer é transformar, né, um pequeno estúdio que fazia engines num estúdio um pouco maior que conseguisse fazer jogos de fato. Nós tínhamos muitas ideias, a gente inclusive fazia demos para os nossos engines, que eram pequenos jogos, tinham ali uma jogabilidade que a gente tinha definido e implementado, e a gente queria levar isso para o próximo nível, né? A gente queria se tornar um estúdio de desenvolvimento mesmo, né, e talvez fazer contato com publishers aí, conseguir colocar o nosso trabalho para fora. E esse foi o momento onde a gente encontrou a maior dificuldade. Foi quando eu fui, já nessa época eu já estava fazendo mestrado na PUC Rio em computação gráfica, e fui, aproveitei os recursos que a PUC Rio me oferecia para aprender sobre planejamento de negócios. E aí com isso eu fui escrevendo fui escrever um plano de negócios para transformar a empresa naquele estúdiozinho pequeno em alguma coisa maior que pudesse desenvolver jogos, né, propriamente dito. E foi aí que eu encontrei a dificuldade, que é a falta completa de recursos, né, e de investimento, e até de conhecimento por parte dos investidores no Brasil sobre o que é a indústria de jogos. Então eu encontrei muito dessas... Hoje a gente fala, até parece piada, né? Mas eu encontrei muitas barreiras do tipo das pessoas não saberem qual a diferença entre o que eu estava propondo de fazer, que eram jogos eletrônicos, e jogos de azar, tipo cassino. Então, muita gente falando, mas isso aí é uma coisa legalizada? Sabe? Então, esse era o grau de vamos dizer, essa era a falta de conhecimento que os investidores tinham com relação à indústria e mercado de jogos. Então, a dificuldade começava por aí. Eu estava falando de um assunto que muitos deles não sabiam nem do que se tratava. Enquanto que aqui fora, ao mesmo tempo, as empresas já faziam centenas de milhões de dólares e encaravam jogos como um investimento sério. Então, foi uma dificuldade muito grande nessa época. Foi, vamos dizer, a primeira grande decepção que eu tive foi quando eu não consegui, com aquele plano de negócio debaixo do braço, conseguir um investimento para a empresa, para Paralelo. Então, depois de alguns anos tentando, a gente acabou decidindo que o caminho para a gente continuar desenvolvendo a carreira de desenvolvimento de jogos era se separar e procurar outras oportunidades em outras empresas. O Fábio foi para São Francisco, nos Estados Unidos, onde ele trabalhou, por exemplo, no Star Trek Online e na Double Fine, onde ele trabalhou no Brutal Legend. E eu acabei indo para Florianópolis, já conheci o pessoal da Hopper, por ter prestado serviço para eles, né, de licença e suporte do Engine. E aí fui para lá e me tornei programador primeiro, depois me tornei produtor no Taekwondo. E trabalhei lá por 2 anos e meio. E aí foi quando eu conheci o Rafa. O Seco eu já conhecia, mas então me tornei ainda mais amigo dele. E a gente, quer dizer, tem... Acho que a parte da história da Hopla o Seco contou bastante, e o Rafa também vai contar, então eu posso ser um pouco mais rápido, né, nessa parte. Mas aconteceu que em 2008 eu comecei a procurar então emprego fora do Brasil, achando que esse era o próximo passo que eu tinha que dar na carreira. E mandei currículo para todo quanto é lado. Eu tenho uma planilha com 108 oportunidades de emprego para as quais eu mandei currículo. Umas 10 ou 12 dessas sequer responderam por e-mail. E dessas aí, 3 me chamaram para entrevista. E em 2 delas eu cheguei até a última fase da entrevista, que é quando eles me fizeram realmente uma proposta. Então eu estava entre a Electronic Arts aqui em Vancouver e a Ubisoft Montreal. Na época era um time que estava fazendo um dos Prince of Persia, né? E na verdade, quando já a afinidade que eu senti com o pessoal que conversava comigo na EA já foi tão grande que eu não tive dúvida, ainda mais quando eu soube que era para trabalhar no time do FIFA, né? E para deixar bem claro, né, uma coisa que eu acho que é interessante falar. Nessa época eu estava muito na dúvida. Eu sabia que meu objetivo de carreira no longo prazo era me tornar um produtor. Era trabalhar mais com essa... juntar, na verdade, o meu background técnico de graduação, mestrado, e eu tenho um doutorado incompleto em computação gráfica também. Então, juntar esse background técnico com a capacidade de design, capacidade criativa que eu achava que eu tinha, acho que eu tenho, né? E eu acho que o meu plano sempre foi me diferenciar por causa disso, por conseguir juntar essas duas coisas, que é um perfil que é raro de acontecer e é muito útil no desenvolvimento de um jogo. E na hora de eu procurar esse emprego fora, eu estava nessa dúvida: eu me candidato para produtor ou para programador? E essa foi a primeira grande pergunta que eu tive que responder na hora de submeter meu currículo e procurar um emprego. E eu decidi, na verdade, eu cheguei à conclusão de que a maneira mais fácil de eu conseguir uma vaga aqui fora era me candidatando como programador. Então, por mais que eu já há 2 anos e pouco estivesse exercendo a função de produtor lá na Hopla, eu sentia necessidade, e outra, até vou dizer assim, é preciso um certo grau de humildade para fazer isso, que é uma outra mensagem que eu acho que precisa ser passada. Uma coisa que é constante, eu acho, na carreira de nós três aqui, e que eu diria que é parte também do motivo pelo qual a gente está conseguindo um certo sucesso, é a gente ter mantido os pés no chão, ter mantido a humildade em dia, e não achar que porque, sabe, arrumou um emprego no Canadá a última bolacha do pacote. Acho que já é a nossa pois atitude. Até... O último biscoito, Raul. O último biscoito do pacote. Eu falo biscoito porque eu sou carioca, pô. Mas a expressão que eu conheço é o último bolacha do pacote. Porque foi uma expressão que eu aprendi lá em Florianópolis. Mas tudo bem. Então, mas eu acho que é muito importante, a gente tá brincando, mas é um ponto muito sério, que é até um dos motivos pelo qual torna possível da gente trazer um podcast para vocês aqui, é o fato da gente, sabe, admitir que a gente, cara, tem muito o que aprender, inclusive tem muito o que aprender com vocês, com sabe, o pessoal que participa. Quando a gente às vezes pede pro pessoal participar, é porque justamente das suas perguntas, dos seus comentários, às vezes vem maneiras de olhar pro problema que a gente não tinha visto. Então é bem com essa atitude mesmo, acho que para tudo, para carreira, para vida profissional, que a gente vem tratando, né, de todas as pessoas e tudo que a gente faz. Então, nesse momento foi um momento onde a minha humildade foi checada, sabe? Onde eu tive que, não, peraí, se eu começar a colocar no meu currículo que eu quero ser o produtor, que eu quero fazer acontecer e entrar num super carbono, talvez eu não consiga, talvez, olhando para a experiência que eu tive, por mais que eu ache que ela é super válida, ainda assim ela era no Brasil, era em jogos primariamente de PC, não tinha nenhuma experiência nos consoles. Então eu achei que a maneira mais adequada de eu procurar esse emprego fora era dar um passo para trás, procurar como programador, que é alguma coisa, vamos dizer, uma base de conhecimento mais nivelada, né, o cara que está olhando de fora para o candidato do Brasil, ele tem uma condição melhor de ver que o seu conhecimento que você adquiriu lá no Brasil está mais no mesmo nível do conhecimento de fora, no caso do programador, porque computação é uma área, né, apesar de jovem, comparada com outras áreas da ciência, é já muito mais bem estabelecida do que, por exemplo, game design. Então, esse foi um momento crucial quando eu decidi procurar um emprego como programador, que possibilitou de eu estar aqui hoje e ter feito a transição, como sempre foi o meu plano, sempre foi a minha vontade, para o cargo de produtor hoje na série do FIFA. Mas foi preciso realmente dar esse passo para trás, ser humilde e tá ciente das minhas próprias limitações para conseguir um emprego. E aí, a entrevista a gente fez por telefone, foram quase 2 meses aí de conversas com várias pessoas diferentes dentro da EA, até que, né, acho que eles viram alguma coisa em mim aí que eles gostaram, fizeram uma proposta, eu aceitei e vim para cá. Tô desde 2008 trabalhando em vários projetos aí dentro do grupo de futebol do FIFA. O último deles agora foi o FIFA 12, e não é segredo para ninguém que a gente tá fazendo um FIFA 13, e eu tô trabalhando como produtor agora nesse projeto. Então, é mais ou menos essa aí que é a história. Falei pra cacete já. Aqui tem um monte de história. Eu tenho que comentar um negócio, duas histórias muito engraçadas sobre aí, quando você falou de humildade. Porra, cara, eu tenho que contar. Essas são boas, hein? Essas são as clássicas. Pô, se você tem uma ideia, o Gilead, assim, quando eu conheci ele, a gente se edificou muito, porque ele tava falando de como achava que a Lizzie Dragoon de Mega Drive tinha influenciado em Panzer Dragoon. Ele era o único da mesa dos 50 pessoas que estavam entendendo o que eu tava falando. E a gente sempre, todo mundo almoçava junto, a gente sempre ficava conversando essas coisas, né? Daí um dia, veio do Rio pra passar suporte, daí tinha um dos programadores comentando sobre o quão importante, né, era o trabalho dele com inteligência artificial e o quão difícil era dele chegar até certos graus de qualidade, né, do que ele tava fazendo. E ele estava com um discurso todo pomposo, assim, né? Daí eu sabia que o Gilead estava começando doutorado em inteligência artificial, e o Gilead estava sentado do outro lado da mesa. Daí ele assim, mas você pode me contar um pouco mais sobre o seu problema? Dele, tu entende de inteligência artificial? Aí o Gilead, me entendo um pouco. Aí aquele pedaço de bife quase me sufoca, assim, no momento. Aí o cara começou a contar um monte de coisa e tal. E o Gilead começou a falar, mas você já tentou essa técnica ou essa técnica? Não, eu nunca me falo dessa técnica aí, não. Você tem certeza? Não, tenho sim, tem essa bibliografia, você pode olhar e tal, não sei o quê. Daí o papo vai, papo vem. Aí teve toda essa pomposidade e tal. Aí, cara, tipo, eu tava ficando muito constrangido dentro de mim, assim, estava super constrangido. Aí de repente, né, mas você parece entender bastante, né, inteligência artificial. Eu até entendo, assim, eu comecei o doutorado agora e inteligência artificial. Aí, sério! Aí, automaticamente, o Gerard começou a ter respeito, sabe? Então foi super engraçado, assim, que ele tá tentando ajudar alguém sem chegar a mostrar a carteirinha, porque no Brasil tem muito dessa de eu só vou conversar com você se você mostrar sua carteirinha de você é capaz. Só vou te dar ouvidos. Se o Gerard chegasse carteirando, dizendo estou fazendo doutorado em machine learning pra jogo. Aí, cara, esse cara é um cara que eu vou conversar, porque ele fala a mesma conversa que eu, né? Mas essa foi uma lição de humildade, assim, que eu aprendi com o Gilead, que eu achei super bacana, sabe? Pô, mas foi uma situação horrível, constrangedora pra caramba, porque foi exatamente como você contou aí, o pessoal falando de IA e eu querendo, sei lá, participar da conversa, assim, dar meu pitaco, não sei o quê. E aí o cara fica, mas você sabe disso, mas você sabe daquilo. E eu não queria falar que eu tava fazendo doutorado nisso, porque ia aparecer justamente isso, tá dando uma carteirada. Mas chegou no final, não teve como, eles ficaram perguntando tanto, mas da onde que você sabe? Como é que você sabe? Não sei o que, eu tive que falar. Eu fiquei muito vermelho na hora. Pois é, isso foi legal. E também, uma coisa assim que o Gilead, que o pessoal da Paralelo 3D fez, que pouca gente dava ouvido, inclusive a gente teve dificuldades na roupa por talvez não ter ouvido, era o fato de que eles tinham feito o jogo da Xuxa lá, que foi o Titã. Isso. E eles tinham feito todo um ambiente virtual para a Prefeitura do Rio de Janeiro, se não me engano, para os museus. Uhum. Que é onde tu usava praticamente todas as técnicas que você usaria no jogo, você tinha ali de algum grau, entendeu? Mas ninguém prestava atenção naquilo, ninguém, tipo, queria entender por que eles eram daquele jeito. E toda vez que o Gilead ia conversar e tentar entender qual é o problema de alguém, E ele poderia chegar à carteirinha e dizer: não, a gente fez o jogo da Xuxa, funcionou, a gente usa tal, tal tecnologia que é inovadora, que a Rede Globo trouxe só pra gente fazer. Não, ele tentava ouvir todos os problemas e conversar com as pessoas, sabe? E tentar entender quais os problemas delas antes de dar a carteirada. Isso eu achei sempre uma coisa muito legal, que é muito difícil ver no Brasil, onde tudo é muito decidido em quem tem a carteirinha maior, pra não dizer, usar outro termo. É verdade. É, acaba, né, que o que acontecia era que esses projetos, a gente captura, vamos dizer, melhores práticas, né? Coisas pequenas, dicas, mas que são importantes, sabe? É por isso até que a gente estressa tanto o ponto de que, cara, você quer trabalhar com jogos, tem que fazer um jogo. Tem que passar pelo perrengue que é entregar o jogo pronto. Aí você descobre que é muito mais do que apenas aquele pedacinho ali de, ah, eu tenho que resolver esse problema de computação gráfica para renderizar não sei o que na tela. Ah, eu tenho que resolver como é que essa mecânica vai funcionar. Não, quando o jogo ele tem que estar redondo e chegar nas mãos de alguém para jogar e tem que ser lançado, existe uma série de outras, um grande aprendizado para você chegar nesse ponto que não é desprezível. Enquanto você não passa por isso pelo menos uma vez, não dá para dizer que você se tornou um desenvolvedor de jogos, sabe? Eu só descobri isso, obviamente, depois que passei algumas vezes por esse processo. Mas então era essa mensagem que eu não tava a passar para os outros, né? De dizer, não, olha, tem conhecimento que é adquirido só do fato de você dar a cara a tapa, de botar um jogo na rua, que eu acho que, entendeu? Eu não queria que as pessoas que eu prezava, a Hoplon, o Taekwondo, um projeto que eu me preocupava e queria que desse certo, não queria que cometesse os mesmos erros que eu já tinha cometido, sabe? Tava tentando passar um pouco dessa experiência para eles cometerem outros erros, para nós todos juntos cometermos novos erros, e não os erros que a gente já tinha cometido e já sabia como é que funcionava. Então, era nessa hora, eu acho que esbarrava um pouco, né, igual o Seco falou, nessa dificuldade de você passar essa mensagem, e eu sempre tentava fazer isso sem precisar dizer, ah, mas eu fiz isso ou aquilo, porque eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que quando você tem um argumento que faz sentido, você não precisa mostrar quem você é para convencer as pessoas, sabe? Se elas estiverem com o ouvido aberto a essas ideias, elas vão concordar que a ideia é certa, e talvez numa dessas você descubra que até a sua ideia não era tão certa assim, mas é preciso que os ouvidos estejam atentos e abertos, e não pode haver essa teimosia, não, essa atitude de que eu sei tudo e não vou ouvir o que ninguém está falando, sabe? Então é nesse momento que eu acho que de quem está falando precisa de um pouco de humildade, mas de quem está ouvindo também precisa bastante, né? Eu acho que é mais ou menos a ideia que a gente está tentando passar. Então pronto, finalizada essa história chata, vamos agora saber, né, do Rafa também, qual é a história dele. Ele que é o caçula aí, o mascote praticamente do PodQuest. Mascote? O Rafa até eu acho que vai ser bem interessante, porque muitas das pessoas que mandaram e-mail pra gente, elas estavam realmente identificando game design como a área em que elas queriam mais perseguir. Eu acho, inclusive, que esse fato é alguma coisa pra gente falar aqui, talvez depois que o Rafa contar a história dele, porque existe realmente, né, Rafa, essa noção de que game design, vamos dizer, é a mais fácil, entre aspas, das áreas do desenvolvimento dos jogos, que a gente sabe que não é, ou que é a mais fácil de você entrar e ser bom e precisa estudar menos. Eu acho que isso não poderia estar mais longe da verdade, até porque o game designer, ele não tem, vamos dizer, a base, né, de conhecimento científico que programação, por exemplo, já tem, ou até a arte já tem, para você poder se basear. Se você falar, ah, que faculdade que eu faço para ser um bom game designer? Essa resposta ela não é muito óbvia, está começando a acontecer hoje em dia, mas ainda assim está longe de ser parecido com programação e com arte. E eu acho que esses são os tipos de mitos que a gente pretende derrubar aqui para que o pessoal esteja um pouquinho mais, né, preparado mesmo para essa caminhada aí no desenvolvimento dos jogos, que ela não é nada fácil, e para o game designer talvez ela seja ainda mais difícil. Então conta para a gente como é que foi a sua caminhada, pelo menos até então, que eu acho que você ainda tem, como todos nós aqui, muito o que percorrer e aprender e se desenvolver. Mas até agora, já que o pessoal está querendo saber, conta pra gente qual é a sua história aí dentro da indústria de jogos. Então, acho que eu queria começar, antes ainda da minha história, deixar uma coisa clara, que eu acho que talvez até a matéria da Jornada Globo tenha pegado um pouco errado do que é game design, né? Eu acho que a maioria dos ouvintes sabe, mas game design não é arte, não é fazer os bonequinhos, não é desenhar, não. Game design não é isso. Eu queria já deixar claro antes até de começar a minha história. O que é o game design, então? Então, game design é muito mais relacionado a projetar o jogo, né? Tu define regras, o que o jogador faz, como ele faz, por que ele faz, quando que ele faz, quando que ele não pode fazer. Esse tipo de regra, como que o jogador joga o jogo, né? A gente pode traduzir para o português como projeto do jogo, seria isso, né? Acho que é o mais próximo de... Não é uma tradução muito correta, mas acho que é o mais próximo que a gente pode chegar. É, porque a palavra certa realmente é design, mas o problema é que ela se confunde... Sim. Com design gráfico, com a parte artística. Então é por isso, exatamente, que é tão difícil usar a palavra. Mas a palavra mais certa de todas é design. Exatamente. Então, isso fora do caminho. Eu vou começar a contar a minha história. Eu comecei muito cedo, mas eu nunca tive na cabeça eu quero trabalhar com jogos. Eu nunca tive isso como profissão, mas eu já fiz isso durante muito tempo, assim. Eu, quando era criança ainda, eu inventava jogos de papelzinho, assim, escrevia coisas em papel para poder escolher qual caminho percorrer, sabe? Brincava com primos, assim, quando era muito criança ainda, sempre tive essa vontade de fazer, mas de brincadeira, sabe? Então, tinha essa vontade desde pequeno. Eu, por exemplo, com 14, 15 anos, eu e meus vizinhos, por exemplo, a gente fazia, eu tinha um Power Mac na época, que é dos primeiros Power Mac que tinha. Tinha uns programinhas que era uma linguagem de script muito simples, assim, de poder fazer os joguinhos visuais. A gente pegava, eu lembro que a gente gravava o áudio, que a gente não tinha áudio, né? Tipo, o código a gente podia fazer e tal, a lógica, o design eu fazia, mas a gente não tinha áudio. Então a gente pegava jogos, rodava no PlayStation ainda, em 98, por exemplo, e pegava o microfone e botava na televisão pra gravar o áudio do jogo. pra poder botar os áudios no jogo. A gente fazia joguinhos muito toscos, assim, pra época, mas fazia, sabe? A gente fazia, terminava, dava pra jogar, sabe? Eu e meus dois vizinhos, assim, se eles ouvirem isso, eles vão dar risada lembrando. Assim, eu tinha 14, 15 anos nessa época. Ou seja, ano passado. Mas na época eu não imaginava isso como profissão, sabe? Eu queria ser outra coisa, já que ser policial, já que ser bombeiro, já que ser cientista, já que ser astronauta. Biólogo. Então, biólogo foi a última, assim. Eu, quando eu entrei na indústria de jogos, eu queria ser biólogo. Eu tava estudando pra fazer vestibular, né, pra biologia na UFSC. E daí do nada, olha só, parece coisa que eu digo que eu não sou exemplo pra ninguém, né? Porque eu matei aula. Porque eu matei a aula, eu descobri que a Hoplon estava contratando o pessoal para o suporte, para QA, assim. E como o meu cursinho era só meio período, né, eu estava a fim de pegar um emprego para ganhar um dinheirinho, assim, nesse outro período, né. E esse emprego, por coincidência, era só, acho que 5, 6 horas por dia, o que seria legal, assim, trabalhar numa empresa de jogos, já que eu sempre gostei de jogos, sempre joguei mesmo, então ia ser interessante, assim, até saber como é. Mas então, até esse momento eu não imaginava uma carreira disso, isso que é engraçado. Eu comecei a jogar tarde também. O meu irmão foi o que jogou desde sempre, assim. Meu irmão mais velho, ele ia na casa dos vizinhos, ele e os vizinhos tinham todos os consoles desde sempre, desde o Atari, eles sempre jogavam tudo. Mas eu comecei a jogar depois do Super NES, assim. Eu sempre fui mais de brincar na rua e comecei a jogar, acho que depois do Super NES, comecei a jogar bastante na época do PlayStation 1, assim, eu acho. Mas só pra gente situar, quando você entrou na Hoplon como QA, em que ano que foi isso? 2005. Certo. Então, 2005 foi na época que eu já tinha desistido de duas faculdades antes, e entrei na Hoplon em 2005 como QA, suporte técnico, assim, era meio que a mescla dos dois, né? E ali eu comecei a ver, assim, que, pô, é divertido fazer isso, sabe? E de vez em quando sobrava pra mim alguns trabalhos pra criar algum conteúdo, pra criar alguma coisa assim, alguma mecânicazinha pequena. Porque na época a Hoplon nem tinha um departamento de game design, não sei como vai lembrar disso. Nem existia um departamento de game design específico, era uma pessoa que fazia algumas coisas. Então eu ajudava lá de vez em quando, algumas coisas e tal. E comecei a ficar curioso, né? Sou muito curioso. Comecei a ficar curioso como aquelas coisas funcionavam, por que a gente devia fazer de um jeito e não de outro. Comecei a ir atrás, comecei a ler muito, pegava todas as literaturas que eu achava no pra vender na Amazon.com, importava os livros pra mandarem pra cá. Pagava um frete absurdo, mas eu pegava, precisava achar blogs, sites, Gama Sutra, coisa. Eu conversava muito, assim, com gente que não era nem da minha área, não era nem game, não era nem QA, o design na época. Foi aí que comecei a conversar bastante com o Seco, comecei a ficar amigo do Fernando Seco também, né, mais ou menos nessa época. E eu acho que alguns meses depois a Helpon resolveu montar um departamento de game design em si. Foi aí que o Thiago Morim, que ele era artista na época, na Helpon, foi designado como o líder do departamento de game design. Né, pediram pra ele montar um time, daí ele me chamou, assim, porque gostou de algumas coisas que eu tinha feito, mesmo em QA. Daí eu fui pra game design. E aí mesmo é que eu achei, tipo, eu achava que eu não era competente o suficiente, sabe? Eu achava que eu não sabia o suficiente. Mesmo, eu não sabia porque, nem porque ele tinha me escolhido, assim, pra mim foi uma surpresa. E foi, acho que nessa época tu trabalhou em game design também, no mesmo time, né? Uh-huh, então, uh-huh. O Thiago Morim também escolheu o Seco pro departamento de game design. Ele era programador e eu era QA. Assim, na época. Sabia nada, né, o Thiago Morim, né? Ele foi um dos meus mentores, assim, hoje, pra quem não sabe, porque não conhece o Thiago Morim, ele trabalha na Remedy, fez Alan Wake, e tá trabalhando lá na Remedy ainda, né? Tá fazendo o próximo jogo da Remedy, que eu não sei qual é. Mas ele manja muito, assim, ele me ensinou muito na época, aprendi muito com ele. Mas só que na época, assim, eu não me achava digno de trabalhar pra ele, sabe? Uhum. De trabalhar com ele. Eu achava que ele manjava muito mais do que eu. Eu tinha medo de decepcionar ele, sabe? De fazer ele achar que a escolha dele em mim foi errada. Acho que é bem seguro dizer que o Thiago... todos nós aprendemos bastante com ele. Deixar um abraço aí pro Thiago Amorim. Mas o Rafa realmente foi o cara que... tudo aconteceu ao mesmo tempo pra ele, né? Pra você, né, Rafa? Começar no game design e ter o Thiago como o cara que tanto te selecionou quanto tava te ensinando, te ajudando a desempenhar o papel. Exatamente. Daí, como eu sempre conversava bastante com ele, assim, fora da empresa, dentro da empresa, sobre alguma coisa, é legal que ele sempre discutia, assim, por mais eu dava alguma ideia tola, muitas vezes absurda e nada a ver, ele não achava, não, essa ideia é ruim. Ele conversava, pô, vamos analisar essa tua ideia. Até eu perceber, pô, pior que essa, minha ideia é uma bosta mesmo. Sabe? Isso foi tão importante pra minha carreira, assim, eu acho que é uma... Se eu tiver que escolher uma, tiveram várias coisas, mas se eu tiver que escolher uma, um ensinamento foi esse, sabe? De tu olhar, tu analisar e tu perceber que a tua ideia não é tão boa assim, sabe? Mas tem outra coisa também, né? Tem, tipo... eu sei que você fala disso, mas já vou pular na frente. Que é a habilidade do game designer de saber conversar e saber lidar com pessoas, né? Então, isso pra mim é... Se eu tiver que escolher, se me perguntar, tipo, qual é uma skill, qual é uma habilidade, qual é uma coisa que o game designer tem que saber, assim, pra ser um bom game designer. Tipo, conhecer jogos, jogar, conhecer computador um pouco ali, assim, isso, claro, faz parte. Mas se tiver que escolher uma competência, uma habilidade de um game designer, é comunicação. De longe, assim, é comunicação. Um game designer é, acima de qualquer coisa, um comunicador em todos os níveis. Tanto no nível de eu me comunicar com o produtor, com o programador, com o artista, pra que trabalha na mesma feature, no mesmo jogo, quanto no fim, tu se comunicar com o jogador que vai jogar o teu jogo. Exato. Entendeu? Ele, em todos os níveis, ele é um comunicador. Então, se é uma pessoa tímida, quer ser um game designer, perde a timidez, dá um jeito. Sabe? tu tem que conversar, tu tem que conversar com pessoas, tem que entender pessoas, tem que saber ouvir. Não é saber comunicar, saber falar. Ah, é assim que se faz a feature que eu quero. É se comunicar também, não é só falar, comunicar é ouvir também. Sabe? Tu tem que saber aceitar que a ideia do artista ou do programador é melhor que a tua. Aceita isso, porque isso vai acontecer mais vezes do que não vai, entendeu? E o teu trabalho não é ter a melhor ideia, o teu trabalho também é pegar as melhores ideias dos outros e absorver pra dentro daquele produto. Sempre aquela coisa, né, a humildade do cara perceber que existem ideias melhores que as deles. Sim. E a capacidade de lidar com pessoas a ponto de primeiro entender o que, que elas querem passar, mesmo que às vezes a ideia é boa, mas ele não sabe expressar, fazer ele expressar de forma correta. E também de ele ouvir todo o que o cara quer antes de criar um conflito, para daí ele começar a dissertar em cima da ideia do cara, para daí o cara perceber que ele tá errado, ou talvez que a ideia do cara seja certa, sabe? Porque design é uma coisa, o pessoal é mais sensível em relação a ideias e se envolve mais. Então, essa é uma coisa importante. Aquele negócio que, tipo, hoje em dia uma ideia não vale nada, o que vale é a capacidade de fazer. E um designer não vai fazer sozinho. Ele precisa do artista, ele precisa do produtor, do programador, do designer de áudio, do QA, ele precisa desse time, sabe? Pra fazer acontecer. Não importa se ele tem as melhores ideias, se ele não tem um time que ele consiga tá junto, né? Fazer a ideia ser realizada. Então por isso que eu digo, assim, todos os níveis, do mais baixo ao nível final, game designer é acima de qualquer coisa um comunicador. Isso é muito, muito importante, sabe? Pra quem acha que tu fica no quartinho escuro só na prancheta ali ou no Word escrevendo, daí manda a spec pro, pro resto fazer, esquece, não é assim. Esguentando não é isso. Manda spec. Manda spec, aí coloca os pés em cima da mesa, as mãos atrás da cabeça e fala. Ah, abre a planilha de cálculo, né? Soma dois valores e diz que tá fazendo game design. Ô, Rafa, mas antes de pular pra Digital Chocolate, eu queria como que tu comentasse um episódio muito legal, assim, que é, do papel que você teve, é, que eu acho que é muito importante, tipo, do cara que precisava definir e definiu, entendeu? Você lembra quando a gente tava numa produção, já era produtor, a gente tinha que entregar umas features e tinha muitas coisas que estavam inacabadas. O game designer já começou a fazer outra coisa e a gente precisava de alguém para fechar as features. Aí, é, não sei se foi o Gilhard, mas tenho a impressão que sim, que escolheu você para ficar junto com os programadores decidindo o que ia ser feito naquela... Foi. Para fechar as features na Milestone. E foi uma das melhores Milestones que eu havia trabalhado. Sério mesmo, até o fim. Então... Na Hoplon, os designers ficavam num quartinho fechado, né? Era a porta fechada, literalmente. A porta fechada e os designers ali dentro trabalhando. O que eu considero hoje, assim, se eu puder voltar atrás e dizer isso, é a pior coisa que a Hoplon fez em termos de desenvolver o jogo. No meu aspecto, claro, tá? Que tem todo, qualquer aspecto técnico e tal, que eu não sou competente pra falar. Mas em termos de game design, isso foi a pior coisa que aconteceu pra mim na Hoplon, sabe? E quando isso aconteceu, o Gilhar pegou, escolheu eu pra estar lá junto, dar literalmente a minha mesa pro meio dos programadores, tá ali com eles conversando, qualquer opinião, que sabe como é que vai funcionar isso. A gente pega, conversa e decide isso na hora, faz acontecer, faz o jogo girar, que a gente precisa terminar. Isso foi muito legal, assim, que eu aprendi muito também, com podendo conversar com outras pessoas que não eram game designers aí do meu lado, artistas também vinham o tempo todo fazer, pô, como é que funciona o trail? Qual é o comprimento do trail da nave? Como é que a gente faz? Ah, vamos testar alguma coisa diferente. Inclusive, ia lá pro lado do cara. Eu não lembro se a gente moveu o Igor de Castilho fisicamente pra esse meio, mas a gente também fez a mesma coisa de dizer, ó, Igor, você é meio membro desse time aqui que vai fazer essas features acontecerem, e juntando arte, programação e game design. Pois é, mas acho que uma das coisas que você fez, assim, que hoje em dia eu vejo que é uma coisa de sucesso, é você chegar e dizer assim, cara, eu não sei como fazer isso, você tem alguma ideia? E você perguntar pro cara que tava mais envolvido com a coisa, e ele começa a te dar o gancho, e vocês dois evoluem a ideia, sabe? É uma coisa que eu prezo muito, que eu vi na Eidos, né? E, tipo, é muito genial quando isso acontece, sabe? Tu, tipo, tu não só tá sendo humilde fudido isso, assim, mas tá motivando as pessoas a darem as ideias, se envolverem mais, sabe? E eu criar as ideias juntos. É, e é a constatação do que o Rafa falou no começo, de que, você... As ideias, elas vêm de uma combinação de coisas, né? O game designer, ele sempre vai ser o cara que vai ter que sumarizar, executar, tem várias coisas do papel do game designer que tem a ver com desenvolver a ideia, mas ele precisa também, e é fundamental isso, ter essa humildade que o Rafa está falando, de ter o ouvido aberto, de trazer os outros membros do time para participar e tornar aquela ideia ainda melhor, e que você não vê sempre nos game designers por aí, mas eu acho que quando a gente veio, por exemplo, para a indústria aqui de fora, a gente viu que os caras que têm essa atitude mais arrogante, mais de dono do jogo, dono do design, eles não duram muito tempo, tanto que você não encontra eles nessas empresas de alto desempenho que a gente tem visto. É muito mais esse ambiente que o Seco estava falando, de você compartilhar a criação, e isso é importantíssimo para o perfil do design, na minha opinião, e como o Rafa está falando aí. E daí, vamos pular um pouquinho mais pra frente, tá demorando muito essa parte. Mas depois, então, daí eu trabalhei 3 anos como game designer na Hoplon, com boa, todos esses 3 anos com o Seco e boa parte desses 3 anos junto com o Giliar, que aprendi muito com os dois, assim. O Giliar me ensinou muito game design, mesmo ele sendo programador e produtor na época, aprendi muito game design com o Giliar também. E eu com você. Obrigado. Então, daí a gente... Eu trabalhei esses 3 anos lá e chegou uma hora que pra mim, eu achei que tava na hora de seguir em frente, assim, desafios novos, aprender a fazer design para outras plataformas, coisa nova, quando surgiu a oportunidade de ir pra Digital Chocolate, na Finlândia, né, que é uma empresa americana, mas tem escritórios em vários lugares do mundo, e esse estúdio da Finlândia tava contratando. E o engraçado é que foi por indicação do Thiago Amorim, o mesmo cara que me indicou pra ser game designer na própria Hoplon. Ou seja, você deve a bunda pra ele, né? Ou só emprestado. Então, daí fez um processo de entrevista, assim, e tal, e eu... Aquela coisa, assim, né, como eu nunca pude me comparar com ninguém fora do Brasil, todos os meus padrões eram comparar com o pessoal com quem eu tava trabalhando, tinha muito medo, assim, de estar muito longe do que eles esperavam, assim. É. Mais que eles tenham, eu tenha passado por um processo de entrevista, eles tenham me aprovado em entrevista, me oferecido um emprego, eu sempre tenho esse medo de que, pô, será que eu sou bom o suficiente pra eles? Será que eu sei o que eles querem que eu saiba? Aquele medo, assim, sabe? Fui pra lá, conheci muita gente foda de lá, assim, muita gente que entendia mais de game design do que eu achava que existia em game design. Então foi muito bom pra essa experiência de fora, que, pra abrir horizontes, assim, de mostrar como tem muito mais do que a gente acha que tem. Eu trabalhei lá por 2 anos, e lá eu também... evoluir muito esse lado de comunicação, assim, né, de por mais que tenha a barreira da língua, porque lá, por exemplo, todo mundo falava inglês no estúdio, mas eles falavam inglês tão bem quanto eu, assim, por exemplo, que não é a primeira língua deles. Lá eles falam finlandês e sueco, então, e entre eles falavam finlandês, então, tipo, dificilmente eu entendia o que eles estavam até querendo dizer quando estavam falando finlandês perto de mim, então tinha essa barreira de língua que eu tinha que... meio que forçar eles a falarem inglês para que as pessoas que não falam finlandês pudessem participar também. Então meio que eu entrei como um comunicador nesse meio também, de unir mais as pessoas, de unir mais o time, fazer eles falarem mais a mesma língua, não só literalmente o finlandês e o inglês, mas a mesma língua de game design, assim, tentar fazer o pessoal se comunicar mais, e não só programador com programador, artista com artista, mas fazer também os designers participarem mais e receberem também mais feedback desse sentido. O que me levou, quase 2 anos depois da Digital Chocolate, eu ser mandado para ensinar designers novos em outros estúdios, né? Foi quando eu fui para a Índia, foi da Califórnia, nos Estados Unidos, e daí eu servi muito mais para isso, assim, né? Para servir de game designer comunicador, de criar mais ou menos um padrão de game design dentro da empresa, assim. Foi quando eu trabalhei com veteraníssimos da indústria, como por exemplo Trip Hawkins, que foi o cara que fundou Electronic Arts, fundou 3DO, e coisas assim, e com esses caras, nossa, eu aprendi coisas não necessariamente ligadas a game design, mas por exemplo ao business, né, aos negócios da indústria de jogos, que esse cara entende muito. E também, é claro que eu aprendi game design porque o Trip Hawkins fazia jogos antes de eu nascer. Então ele tinha uma coisinha ou outra pra contribuir ali, né? Fraco, né? Um cara fraco. E daí aprendi muito também, sou muito grato a Digital Chocolate por tudo que aprendi. Mas desde eu achei também, de novo, que tava chegando numa época de eu dar o próximo pulo, assim, né? Aprender coisas novas, plataformas novas. Sou muito curioso, como eu falei. Então eu sempre quero uma coisa que eu não vi ainda, que eu não fiz ainda. Isso. Em quais plataformas você tinha trabalhado na Digital Chocolate? Chocolate eu fiz pra iOS, pra celular, pra QVGA e pra qualquer celular que não eram os smartphones, né? Pra ficar mais fácil de entender. E fiz para todos os iOS, e começamos a fazer para Facebook também, né? Nessa virada para jogos casuais, que a Digital Chocolate entrou, fiz alguns também. E daí comecei a procurar também outros lugares, né? Eu sempre vou todos os anos, tento ir todos os anos na Game Developers Conference, na GDC, todos os anos, e lá a gente cria muito contato, conhece muita gente nova e tal, conhece pessoal que tá lá há décadas, assim, pessoal novo também. E lá eu conheci a Other Ocean, né, que não conheci não, porque eu sabia que o Fernando tinha o pessoal da empresa mesmo, da administração e tal lá. E a gente começou a conversar sobre game design, sobre joguinhos e tal, e sobre o que eu já tinha feito, sobre o que eles já tinham feito. E daí eu perguntei, vocês estão contratando game design? Eu nem tava procurando emprego na época em si, assim. Mas... eu perguntei, vocês estão contratando game design? Tamo! Tá afim? Preenche aqui o Google, dá o teu telefone, dá o teu e-mail que a gente vai entrar em contato, manda o currículo. E no dia seguinte entraram em contato comigo pra fazer entrevista. Eu fiz umas 2-3 entrevistas com produtores, com designers, com programador, com o pessoal. Tipo, conversei com bastante, eles queriam ter certeza de que era um perfil certo, assim, sabe? E daí eu fiquei espantado com o quanto eles gostaram de mim, assim, mesmo eu não tendo, eu não acho que eu demonstrei conhecimento de game design o suficiente na entrevista, sabe? Mas talvez tenha demonstrado atitude, tenha demonstrado esse perfil, né? A gente volta para aquilo que tu estava falando, entendeu? Que eu acho que isso conta muito. Foi o que eu falei também na entrevista pra Globo, que eu acho que conta muito, sabe? De comunicar, de saber lidar com pessoas e não só com a máquina, sabe? Pra lidar com a máquina, tem quem faça, sabe? Tu precisa ser muito... Tem muito aquele toque de saber entender pessoas, de saber lidar com pessoas, o que essas pessoas querem pra tu poder entregar. Então, acho que eu talvez tenha passado isso, assim, passado essa forma de se comunicar, essa forma de... É claro que um pouco do conhecimento técnico eles avaliam também, o que tu sabe, o que tu já fez, por que tu fez desse jeito, o que tu faria de outro, eles sempre avaliam isso também. Eu acho que nesse momento da avaliação mais técnica é muito mais pra ter uma ideia de como você resolve os problemas e não necessariamente o que você resolveu, porque eles sabem também que experiência tem muito a ver com oportunidade, né? Você teve oportunidade de trabalhar com essa ou aquela plataforma, então você vai ter um conhecimento daquela plataforma. Mas se você não teve, contanto que você tenha a atitude, né, e a maneira de resolver problemas da forma certa, o perfil certo, eles imaginam que você vai conseguir pegar todo o resto, sabe? Vai conseguir pegar as especificidades da plataforma e vai ter, então, a oportunidade de adquirir essa experiência. Mas acho que muito mais do que eles estão procurando ali, não sei que seja uma vaga muito específica, eu imagino, né, que o que está sendo procurado é muito mais esse perfil, esse, né, vamos dizer, esse approach, né, essa abordagem de resolver problemas, geralmente de uma maneira aberta, de uma maneira humilde, de uma maneira, sabe, a não dizer é assim porque eu quero ou porque eu acho que está certo, mas... sabe, argumentar. Então, se eles conseguirem detectar isso, não importa que a sua experiência seja em sociais, jogos mobile e a vaga seja para outro tipo de plataforma, eu acho que o bom recrutador, a pessoa que já fez isso muitas vezes, vai conseguir identificar essas características e aí você, se tiver com os atributos certos, você consegue a vaga. Pois é, tem essa coisa de mudança muito de tecnologia, de padrão, de tendência na indústria, né? Então você precisa de pessoas que se adaptam, que entendam da indústria, não entendam de, sei lá, especificidades de console, coisa assim, né? Isso é bastante importante. É mais do que um especialista na plataforma da vez, você precisa de gente que demonstre capacidade de trabalhar com qualquer plataforma que seja da vez. É só assim que as empresas conseguem sobreviver nesse mundo que muda tanto na indústria de games. Exatamente, o que aconteceu de novo também quando eu fui para Outer Ocean é aquele negócio. Cara, Outer Ocean, eles já fizeram War of the Worlds, jogo do Homem-Aranha, fizeram vários Super jogos. Monkey Boy, CSI. Super Monkey Ball, por exemplo, CSI. Tipo, jogos que eu comprei, South sabe? Park. Eu ia na GameSpot. South Park vai ser lançado agora, sabe? Daí pra mim foi, cara, os caras são muito foda, será que eu sou bom o suficiente pra isso de novo? Sabe, aquela coisa de eu duvidar de mim mesmo, de eu não saber se as minhas capacidades são boas o suficiente pra eles, assim. Daí eu cheguei aqui, assim, já todo com medo, assim, mas e foi muito legal que aqui eu trabalho com designers, por exemplo, trabalhei com designer do Rock Band, Rock Band Beatles, por exemplo, um dos designers aqui. Trabalhei com gente que trabalhou na Rockstage, com Batman, Arkham City, sabe? Trabalhei com... Tem gente muito foda de várias empresas que estão trabalhando para Outer Ocean e que eu tava meio sentindo meio intimidado, assim. Mas foi muito legal que, por mais que eu tenha um conhecimento limitado em algumas áreas, sempre, assim como eu tenho muito o que aprender com eles, eu tenho bastante que contribuir, assim, também. Eu acho que foi por isso que isso fez parte fundamental, né, da seleção. É legal que eu tenho recebido feedback de coisas que eu tenho feito e que não tinham sido feitas ainda aqui, e coisas, por exemplo, de um tipo de documentação, a maneira como eu documento, como eu comunico aquela coisa de comunicação de novo, né, voltando àquele assunto, como eu comunico uma especificação, uma ideia pro resto do time, que eu não vou nem entrar em detalhes para não entrar em termos muito técnicos, mas daí o produtor chegou pra mim e falou: pô, gostei muito desse jeito como tu fez. Eu falei, isso dá muito mais trabalho pra mim, mas eu acho que fica muito mais fácil pro pessoal pegar e em 5 minutos entender tudo que eu quero dizer pra não precisar ler uma documentação gigante. Daí ele falou assim, pô, a gente pode te clonar, porque eu esperava que muito mais designers encarassem design dessa forma. Sabe? Que, então, que elogio coisa... foda, hein? Que elogio foda. Que por mais que os outros designers sejam muito fodas também naquilo que eles fazem, tinha essa partezinha assim que eu consegui contribuir. Isso eu achei muito legal, sabe? Uma coisa que, tipo, eu tirei de mim mesmo. Isso não é uma coisa que eu... A minha experiência, claro que daí lendo e trabalhando com as pessoas construíram isso, mas é legal achar que é saber que eu consegui entrar e contribuir com alguma coisa diretamente, sabe? Escuta aqui, ó, Rafa, lá de onde você veio não tem mais uns 5, não? É legal, agora eu tô trabalhando, tenho a oportunidade de trabalhar em propriedades intelectuais bem importantes, assim, e lidando direto com, que é uma coisa que eu nunca fiz, né? Eu acho que eu falei em outro podcast, lidar diretamente com uma publisher grande, como por exemplo a Activision, saber como funciona essa ligação, trabalhar com, por exemplo, direto com um dev kit da Nintendo, é uma coisa que eu também nunca tive, não sabia nem como é que funcionava. Vocês são programadores, vocês sabem, eu não sabia nem como é que funcionava isso, sabe? Esse tipo de aprendizado que eu tô aqui há dois meses e pouco, e, porra, já aprendi muito, muito, muita coisa, assim, isso pra mim é fantástico. Você está ouvindo o PodQuest. Então, beleza, voltamos aqui com a nossa main quest. Vocês não sabem, mas a gente deu um intervalinho bom aí pra gente falar umas besteiras por fora. Mas agora estamos de volta aqui. E, na verdade, tem ainda bastante coisa bem importante pra falar. A gente, né, gastou um tempo aí contando a nossa história. Eu acho que é pertinente. O pessoal, no mínimo, tem curiosidade sobre o assunto. E eu acho que nessa de contar a história, a gente acabou identificando várias coisas, várias práticas, maneira de você até se, vamos dizer, você pensar mesmo sobre carreira e sobre desenvolvimento de jogos, que esperamos que sejam úteis para vocês. Mas agora a gente queria se concentrar ainda mais, né, na utilidade, né, e tentar talvez desmistificar ou contar algumas práticas, algumas coisas interessantes aí que a gente acha que você que está começando na indústria deveria estar pensando. E eu acho que a primeira coisa que precisa dizer, na verdade, é um disclaimer sobre as histórias que a gente contou. O Seco chamou a atenção para isso aqui no nosso break. Vou deixar você falar então, Seco, qual é o recado que você tem para o pessoal que, vamos dizer, ouviu a nossa história e gostaria, né, de perseguir alguma coisa parecida. Então, eu acho que o recado mais importante é que a nossa história é a nossa história, entendeu? Você tem que primeiro trilhar a sua. E não, de forma alguma, utilize o que a gente falou como template. Porque você jamais vai conseguir encaixar todas as peças. As coisas não vão acontecer na mesma ordem. Tipo, tente achar, identificar as coisas que você mais gosta. Certo. Descobrir aquilo que mais atrai você na indústria. As uma oportunidades dessas, você também. Não, porque assim... Desculpa. Se você tiver... Não, tranquilo. Se você tiver oportunidades próximas, aproveite o máximo que você puder. Exato. Se você não tiver nenhuma, busque elas. Crie as oportunidades pra você, sabe? Você tem que saber se adaptar. Você tem que conseguir trilhar o seu caminho. E você vai descobrir, às vezes, que você gosta de videogame, mas você não quer que o videogame seja... a sua profissão, você não quer misturar o hobby com a profissão, entendeu? Então não é porque você gosta de videogame que você vai ser feliz fazendo jogo de videogame. Tem outras coisas que você pode fazer. Então acho que a coisa mais importante é saber o que você gosta, e depois que você sabe o que você gosta, descobrir como você agrega valor e conhecimento. E a outra coisa que eu ia dizer, quando eu te interrompi tão mal aí, você me desculpa, mas a outra coisa que eu ia dizer é que o momento da indústria brasileira também é outro comparado de quando a gente começou. Então, talvez para melhor ou para pior, né? Depende. Enquanto que lá na época que a gente começou, tinha muito menos oportunidade, muito mais difícil você encontrar uma oportunidade. Hoje ainda é difícil, ainda está muito concentrado em alguns poucos polos geográficos no Brasil, mas é mais fácil do que antes. Ao mesmo tempo, quando a gente estava começando, tinha muito espaço, né, para crescer. Quem se dedicava um pouco mais já conseguia um certo destaque. Então talvez hoje seja um pouco mais difícil, mas eu acho que os princípios continuam sendo os mesmos. Acho que a grande mensagem que você tem que levar é justamente essa, de que não é só jogar, não é só gostar de videogame. E muitas vezes você vai descobrir, tentando desenvolver jogos, que desenvolver jogos não é pra você. E isso é normal. Nem todo mundo que gosta de ouvir música seria feliz fazendo música. Né? E a mesma ideia se aplica aqui. Mas se você descobrir que de fato você quer muito desenvolver games como sua profissão, como seu objetivo de vida, aí eu acho que a gente tem bastante dica para passar e muita coisa que a gente já falou, principalmente com relação a você estar sempre estudando, sempre procurando recursos para se desenvolver por fora. É importante uma faculdade, dependendo da área que você está almejando? É importante. É imprescindível? Não diria que é imprescindível. Talvez para o programador vai ser muito difícil você achar um emprego e desenvolver a técnica de programação de base que você precisa sem uma faculdade. Mas para os outros, acho que para o artista também dá para a gente dizer isso. Mas principalmente se você quer ser um game designer, é imprescindível a faculdade? Não, ela vai ajudar bastante. A gente já falou aqui no podcast sobre a importância do diploma de universidade, não só do diploma, mas do que você aprende na universidade para desenvolver a sua aptidão como desenvolvedor de games e como game designer e com outras profissões. Mas eu acho que não pode também ser não pode acabar aí, o seu esforço, que é aquilo que eu estou sempre falando. Não pode achar que eu fiz a faculdade e isso é o suficiente, o que eu aprendi na faculdade é o suficiente. Não dá para ficar esperando que a faculdade vai te ensinar a fazer jogos, porque hoje a gente ainda não tem, está muito longe de ter cursos superiores de qualidade e com professores com a experiência necessária para que isso seja verdade. E nem aqui fora eu diria que o que você aprende, do pouco que eu conheço das universidades e principalmente das pessoas que trabalham comigo, que fizeram essas faculdades aqui de fora de desenvolvimento de jogos, ainda aqui fora já não é assim, que você só você ficar parado e consumir o que a faculdade te oferece e isso vai ser suficiente. Pelo contrário, os caras que conseguem alguma coisa depois da faculdade são aqueles que correram atrás por conta própria. É o pessoal do Portal, que é um dos grandes exemplos que a gente tem, mas vários outros, inclusive, que eu encontro aqui na EA, os caras que são selecionados e que entram são aqueles que foram além, de simplesmente o que a faculdade oferecia. E a mesma coisa pode ser dita quanto à sua oportunidade de emprego. Se você conseguir um primeiro emprego na área de jogos, provavelmente você vai ter que correr atrás por fora. Acho que o melhor exemplo disso tudo aí, quem deu, foi o Seco, de ter falado o quanto que ele teve que aprender, até além do que a Hoplon precisava que ele fizesse, mas por conta própria mesmo, para se desenvolver. E igual ele disse, para chegar no momento de uma entrevista, chegar no momento onde você está sendo colocado à prova, e você ter essa base para você pelo menos poder conversar na mesma... No mesmo nível das pessoas com quem você está sendo entrevistado ali. E é nessa hora que você vai realmente demonstrar que você pode não ter tido oportunidade. Por exemplo, não tive oportunidade de trabalhar com os consoles da nova geração, não tive oportunidade de trabalhar com os engines tipo Unreal, mas eu tenho a atitude correta, eu tenho a abordagem de resolver os problemas e de me desenvolver, a abordagem certa. Então, se alguém ainda tinha dúvida e ficou confuso pela reportagem da Globo sobre se desenvolver jogos é uma coisa fácil ou difícil, se dá muito ou dá pouco trabalho, cara, dá um trabalho do cacete. É preciso estudar muito, é preciso correr atrás muito por fora, ser muito perseverante, e é aí que eu acho que separa as pessoas que são só interessadas nos jogos e aquelas que realmente querem fazer isso como profissão, porque tem que querer muito fazer isso como profissão para poder ultrapassar essas barreiras. Então acho que esses são os tipos de mensagens que a gente precisa passar aqui, nesse episódio do podcast. E vou abrir então pro Rafa dar um descanso pra gente e falar o que mais, Rafa, você acha que você pode dizer pro pessoal que tá querendo começar, todos esses ouvintes que mandaram, potenciais ouvintes que a gente espera aí, que se tornem ouvintes, que mandaram e-mails pra gente. O que mais que você pode falar para eles em termos de desenvolvimento da carreira como game designer? Cara, é aquilo que o Seco falou na entrevista pro Jornal da Globo. Faz, cara, faz jogos, assim, sabe? Tenta fazer coisinhas simples. Não precisa ser jogo de computador, não precisa saber programar. Tenta fazer jogo. Um exemplo que eu tive muito, por exemplo, é os RPG de mesa. Por exemplo, os mestres, os narradores, eles têm que criar toda, não só a história, como funcionam os personagens, mas eles têm que entender muito a mecânica. E tem que muitas vezes mudar a mecânica do jogo. Isso já é alguma coisa. Mas vai além disso, assim, cria joguinhos pequenos pra jogar, sei lá, com a tua irmã, sabe? Joguinhos pequenos pra jogar com a família, com os teus amigos, mostra pra eles como é que se faz, pega o feedback que tu acha que pode mudar. Daí começa, se tu tem um pouquinho ou algum talento pra programar, algum conhecimento de uma linguagem de script, tá cheio de programas aí, de editores que tu pode montar alguma coisa em cima. Faz alguma coisa pequena, mas que tu consiga terminar e dizer, isso aqui tá pronto. Sabe? Continua fazendo, assim, coisas pequenas, como tu vai fazendo, tu vai pegando esses negócios do que funcionou. O mais importante disso vai ser a tua análise, de saber por que aquilo funciona, por que aquilo não funciona, tu criticar o teu próprio trabalho, tu vai aprender muito, muito, muito com isso. E o produto final é alguma coisa que tu pode mostrar numa entrevista, potencialmente. Se tu não gostou daquele específico, não mostra aquele. Mostra o teu melhor trabalho. É aquele que tu se orgulha, aquele talvez não seja o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Sabe? Mas vai ser. Pega algum que tu se orgulha, bota no teu portfólio. Vai ser um. Tu não, todo o processo que tu levou pra fazer aquilo, o teu aprendizado, e o produto final vai ser algo que tu pode mostrar. Sabe? Vai ser. Eu acho que o entrevistador vai adorar ouvir a tua experiência em como tu fez aquilo. Sabe? Se tu vai conversar com um game designer, por exemplo, tu vai mostrar alguma coisa que tu fez. Ele vai te perguntar, ou tu vai falar desafios que tu teve enquanto fazia aquele jogo. Por que tu decidiu fazer determinada coisa e não outra coisa, entendeu? Esse tipo de coisa que tu vai poder conversar, isso vai contribuir muito pra qualquer entrevista, eu acho. Eu acho que você tocou em coisas aí que são oportunidades que existem hoje. Talvez elas não fossem tão prevalentes na época em que a gente estava começando. Que é o mercado indie. É você conseguir fazer jogos pequenos hoje e ter canais, seja através de iOS, seja através de outros meios aí. Ou no até Steam mesmo. No Steam mesmo, né? E ter canais que você possa colocar esse jogo pra fora. Ou se você não tem a condição de completar o jogo, pelo menos você está construindo não só o seu portfólio, como o seu conhecimento, passando o perrengue de fazer o jogo. Então hoje eu acho que existe uma comunidade muito mais ativa do que tinha na nossa época de desenvolver esses pequenos jogos. E o outro ponto que você falou aí são os mods. Hoje você tem engines que você pode baixar versões gratuitas e aprender, utilizar para fazer um pequeno mod, uma pequena fase. Muitas dessas pequenas coisas se tornam grandes fontes de conversa na hora de uma entrevista, igual você disse aí. E é nesse momento em que você começa a passar aos poucos pro entrevistador essa noção de qual é a sua aptidão, qual é o seu talento. E que muitas vezes, se você depender de um jogo completo para mostrar isso, você pode nunca chegar nesse ponto com os recursos que você tem quando você está começando. Então mais uma vez, ir para casa, sentar a bunda e correr atrás. Uma experiência pequena que eu tive, por exemplo, fazendo o meu mod de Unreal, que eu nem terminei ele hoje, até hoje ainda, mas eu tô fazendo um. É que faz ele pequeno, sabe? Pra começar, os recrutadores, entrevistadores e o pessoal que vai te entrevistar, os designers, por exemplo, eles são muito ocupados. Eles não vão jogar o teu demo gigantesco inteiro até o final, sabe? Ainda mais porque provavelmente o teu melhor trabalho vai estar no final. Porque tu aprendeu ele durante todo o processo de fazer e talvez o finalzinho seja o teu melhor trabalho e provavelmente ninguém vai ver, sabe? Então faz ele pequeno e tenha certeza que tu tá botando todo o teu melhor naquilo lá. Sabe, quando você vai fazer um demo pra mostrar, por exemplo, pra alguém, faz ele pequeno, não precisa ser grande, ninguém vai ver ele todo. Sabe, não precisa ser um jogo gigantesco assim. E você, Seco, o que mais que você tem pra colocar nessa nossa discussão com relação ao cara que está querendo começar? Que outras dicas você acha que pode passar pro pessoal que está nos ouvindo agora e que está com todas essas dúvidas depois da reportagem do Jornal Globo? Então, acho que duas coisas que eu vejo muito o pessoal fazendo. Por exemplo, muita gente acha que o grande atalho para a indústria de jogos é virar tester, né? A gente conhece muitos sucessos que teve alguém que virou tester, aí se tornou um level designer, um game designer. E faz sentido para game designer, level designer, porque está envolvido diretamente com análise da jogabilidade, análise da qualidade do level. Mas, por exemplo, programadores, eu acho que não seria um bom começo ser tester, porque você não, realmente não está botando a mão na massa, você só está trabalhando mais com a mecânica do jogo. Então eu acho que quando você pensar se você quer começar na indústria como tester, você tem que analisar o que aquilo pode agregar à tua carreira, porque é tempo que você vai ganhar ou perder, dependendo do que você escolher. Você tem que saber, onde você quer chegar primeiro. Se esse é onde você quer chegar, por exemplo, for um cargo de game design, faz sentido você talvez começar como tester. Se onde você quer chegar for uma coisa mais técnica, você tem que correr atrás do técnico primeiro. Pois é. Outras das coisas, uma é a coisa mais importante que vocês falaram, é fazer jogo, porque vai que você descobre que você não gosta de jogo. Você não quer fazer uma faculdade inteira pra descobrir que você não gosta de um jogo, entendeu? Certo. Você não quer tentando apostar a longo prazo pra descobrir que você podia, em 15 minutos, descoberto que você odeia sentar ali e ficar programando horas e horas até, sei lá, de madrugada, entendeu? Tem gente que adora, a gente adora, mas não é todo mundo que gosta desse tipo de coisa, entendeu? Ou que você tem que ficar até as 4 da manhã fazendo balance de quest num jogo, né, Rafa? Então, não é todo mundo que tem esse nervo assim, sabe? Então é importante também você fazer um jogo, por mais simples que seja, pra ver se você gosta do que você tá fazendo, na área que você tá fazendo, entendeu? Isso é bem importante. É, ou, e outro, acho que... ou virar um fim de semana, eu, você, o Rafa e o Igor fazendo um vídeo promocional do jogo. Porque a gente quer muito que as pessoas gostem do jogo, então a gente faz isso. Pois é. Tempo que a gente podia estar jogando outros jogos. A gente gosta muito de jogar também. Pois é. Podia estar jogando outros jogos. Podia estar jogando Mass Effect 3, né? Agora, podia estar agora, é. E estamos aqui falando pra vocês no podcast. Exatamente. Pois é. Eu acho que a última também é quando você se sentir confiante, você quiser mandar um currículo ou investir. Tenta mirar naquilo que você acha mais adequado para a sua carreira, para não ficar frustrado. Não adianta você achar que está preparado para qualquer coisa, uma vaga, por exemplo, de lead, alguma coisa, aí você resolve mandar, porque você primeiro quer ver no que vai dar. É interessante ver o que vai dar, mas normalmente você não vai receber uma resposta, e aí você vai se frustrar, porque... Sabe qual é o caso disso que eu mais vejo, Cerco, assim, disparado? Ah, vou mandar meu currículo para Blizzard. É o que todo mundo faz, cara. Afinal, tipo... eu tenho 5 personagens lá, 85 no WoW, então eles vão me contratar. Exato. Eu ouvi falar que eles contratam designers que saibam o universo do WoW. Eu sei o universo do WoW, não tenho nada de design, mas sabe como é que é. Primeiro emprego, Blizzard. Legal que aconteceu uma história, foi o contrário comigo, né? Eu fiz entrevista com a Blizzard. Seu último GDC. Emprego foi a Blizzard? Não. Quando eu fiz entrevista na última GDC que eu fiz com a Blizzard, conversei com o recrutador, né? Conversando bastante e tal, olhei meu currículo, analisou, conversando. Daí ele era recrutador de game design mesmo. Daí ele perguntou, né? E World of Warcraft? Daí, tá esse em que nível? Outro personagem. Deu a 70. Daí ele... Daí ia começar a Então, porque pra vaga a gente tem, precisa de conteúdo pro endgame e tal, então a gente tá querendo contratar designers que tenham pelo menos um personagem de endgame. Ah, tá. Então, tipo, nem fui considerado pra vaga porque não joguei. Mas Rafa, teve mais, por exemplo, você foi numa vaga que era adequada pra você. Então as pessoas deram visibilidade e quiseram ouvir, né? Você, né? Você só chegou ao ponto de ser eliminado por não ter personagem 85, porque você passou das fases anteriores da seleção. Cara que não tem experiência, não tem bagagem, chega lá só. A única coisa que tem no currículo é: tenho 8 personagens nível 85, não quer dizer que ele vai ser recrutado. E não vou nem chegar no ponto de perguntar se tu tem o personagem. Exato, esse é o meu ponto. Pois é, se você quiser arriscar mandar uma vaga dessa, manda, mas você não espera a resposta. É melhor talvez você mandar pra uma vaga que você tem um potencial pra ser contratado, porque primeiro você vai saber que as pessoas vão ler e vão te dar um feedback nisso. É. Mas olha, a gente procurava alguém com um perfil, por exemplo, um pouco mais técnico, ou alguém com um pouco mais de experiência. Aí você consegue ter um feedback de quem tá contratando, pra você saber pra onde você pode ir, entendeu? É, não querer virar o CEO da Activision. Eu quero virar o CEO da Activision, mandar meu currículo pra lá, jogo todos os dias. Pô, não consigo emprego, tá vendo? Tô há anos procurando, mas pô, entendeu? A Activision não me quer como CEO, a EA não me quer como presidente. Pô, essa vida tá muito difícil. É, a gente tá ironizando um monte, assim, mas é... É mais sério do que parece. Pois é porque... Você não vai ter feedback, o pessoal não vai responder. Porque primeiro que eles vão achar uma falta de respeito enorme. Assim, eu trabalho meu jogo em casa por tantos anos, jogo MMO todo dia, eu vou querer uma vaga de júnior em game design. Isso faz sentido, sabe? Talvez eu tente arriscar um pouco mais. Daí eles vão responder, eu esperava alguém com mais experiência, eu quero ver a lead game design. Ninguém vai te responder, velho. Eu acho que é exatamente o contraponto um pouco do que você disse. Que precisa ser falado também é isso. Ao mesmo tempo que você tem que ser humilde, você tem que meter a cara. Você querer achar que você vai ser um lead ou que você vai. Seu primeiro emprego vai ser a Blizzard, qual é a chance disso acontecer? Muito pequena, quase nula, e provavelmente você só vai se frustrar tentando isso. Agora, faz sentido também você vê uma oportunidade que parece mais um nível de entrada, por exemplo, né, estamos falando do game design, que é alguma coisa que pode, quem sabe, um dia te levar a se candidatar para Blizzard, você tem que meter a cara também e submeter seu currículo, participar de entrevista. Cara, o processo de ser entrevistado, se você tiver a oportunidade de chegar a fazer isso com algumas empresas, já é um aprendizado enorme. Sabe, que vale a pena todo mundo fazer. Então eu acho que o argumento que o Seco está falando é 100% correto, mas tem o argumento do outro lado, que é, se você estiver encarando com humildade, você tem condições de meter a cara e quem sabe ser surpreendido. Quem sabe você descobre, como nós todos aqui descobrimos, que aquele conhecimento que a gente, né, desenvolveu no Brasil com muito sacrifício, por conta própria, correndo atrás, tentando sempre fazer mais do que o simplesmente necessário, quem sabe a gente descobre, como a gente descobriu aí, que esse conhecimento valeu a pena, que esse conhecimento foi de valia e acabou, a gente acaba chegando numa grande empresa, num projeto de tamanho, né, maior e de importância maior, e dando a nossa contribuição também, não só a gente aprendendo como a gente todo dia aprende, mas também deixando a nossa marca ali. Então você só vai descobrir isso metendo a cara. Agora você tem que saber e escolher a oportunidade certa para o momento da carreira em que você está. Existe aí um exercício de balanceamento. Se você quer ser game designer, você tem que saber fazer isso, né? Tem um exercício aí de balanceamento de você encontrar a vaga que ela não é nem absurda, mas também é alguma coisa que você pode meter a cara e quem sabe se surpreender aí e descobrir que você consegue. Quest complete. E eu acho que com essas palavras a gente fecha a main quest do episódio número 38 do podcast. A gente espera que tenha sido útil, que tenha, né, desmistificado e talvez até criado novas perguntas. Só que perguntas mais pertinentes, perguntas onde a gente pode contribuir mais e onde você consegue avançar um pouco na sua ideia de trabalhar ou não com jogos, né? Porque eu vou confessar, todos 99% dos e-mails que a gente recebeu eram todos com as mesmas perguntas: gosto de jogos, sou jogador assíduo, quero trabalhar com isso, não faço ideia de como. Então a gente espera que, através da nossa história e através de um pouco dessas boas práticas que a gente procurou trazer, as suas perguntas evoluam e agora sejam um pouco mais específicas, e talvez você mesmo tenha que fazer perguntas para si. Será que é isso que eu quero? Baseado no que esses caras falaram, será que realmente eu estou disposto a dedicar? Cara, é uma dedicação de vida, sabe? É um sacrifício pessoal tremendo você tentar trabalhar com jogos, ainda mais partindo do Brasil. Então cada um de nós aqui, sem a gente precisar entrar nos detalhes da nossa vida pessoal, mas eu sei que cada um de nós aqui, e vocês aí que estão ouvindo, que estão batalhando nessa área, fazem sacrifícios todo dia para poder trabalhar com o que vocês amam, com o que nós amamos. E se hoje a gente está lá numa reportagem da Globo, a gente está num emprego que a gente preza muito, esse caminho, ele foi muito árduo, muito difícil e continua sendo. Na verdade, não tem ninguém aqui nadando em dinheiro, com os pés em cima da mesa, tendo todo o seu trabalho feito para si. Não, a gente está batalhando ainda, mata um cachorro por dia. A indústria aqui de fora, ela não perdoa mesmo. Tanto que a gente vê empresas, negócios, jogos indo pelo ralo, e a gente tem a oportunidade de estar em negócios que estão prosperando, que estão tendo sucesso. Não é à toa, não é com a atitude de botar os pés em cima da mesa e achar que já chegou no ápice da carreira. Pelo contrário, a gente tem que manter a atitude humilde e aprender todo dia, quanto mais a gente puder. Se a gente tiver conseguido plantar essa sementinha aí em você que está ouvindo hoje, através dessas quase 2 horas que a gente está falando sobre esse assunto, nossa missão vai ter sido cumprida. Então, diga pra gente. Traga suas novas perguntas, dê pra gente o feedback, o que você achou que ficou faltando. Você que já é da indústria de jogos, seja no Brasil, seja fora, que está ouvindo a gente e tem uma perspectiva diferente do que a gente falou, contribua. Também ajude a gente a fazer com que mais pessoas ainda tenham exemplos diferentes de como começar e como trabalhar nessa indústria. A gente está falando aqui de assuntos que mexem realmente com coisas importantíssimas, talvez com objetivos de vida das pessoas. Então, não custa. A gente tirou, né, o tempo nosso aqui, a gente tem respondido todos os e-mails. A gente pede para que vocês também tragam seus comentários, tragam as suas próprias experiências, caso vocês tenham tido essa oportunidade. E a gente também quer aprender com a experiência de vocês. E eu acho que todo mundo vai aprender mais com a experiência de todo mundo. Afinal de contas, é tão difícil, né? A gente está dizendo aqui, tão árduo esse caminho, que quanto mais ajuda, quanto mais, sabe, orientação a gente tiver, melhor para todo mundo. Então essas são as minhas palavras finais aí, a gente fecha o episódio 38 do podcast, deixar o Rafa se despedir também do pessoal aí. Valeu pela audiência, espero que esse episódio tenha ajudado o pessoal, quem não acompanhava antes ainda, começou a acompanhar agora. E é isso aí, continua ouvindo. E você, Fernando, obrigado também pela sua contribuição aí, despeça do nosso pessoal. Bom, valeu, Rafa e Gilhard, obrigado pessoal pelos e-mails e pelos comentários, fica bem feliz, bastante e-mail, então paciência que a gente vai conseguir responder de todo mundo. Queria comentar que quando eu dei ênfase em coisas do Gilhard e do Rafa, pra mostrar pra vocês que, tipo, pessoas fantásticas, humildes, inteligentes, tipo, que lutam pelo que querem, sabem o que querem, tipo, eles fizeram toda uma organização na vida deles pra conseguir o objetivo deles, sabe? As coisas não caíram no colo deles. Eles não esperaram acontecer, sabe? Eles foram atrás. Eu acho que essas são as coisas que eu queria que todo mundo entendesse, sabe? Que você tem que descobrir o que você quer, você tem que criar suas oportunidades, você tem que provar pros outros que você é capaz. Então, tudo depende de você, assim, sabe? Não existe um tutorial, não existe fórmula mágica, e não existe, aqui fora, não existe eu sou amigo do chefe. Que essa é uma coisa, entendeu? Então você tem que matar um gato por dia pra provar que você é capaz e pras pessoas confiarem em você. Entendeu? Um gato de juba e que ruge pra caramba. Então, queria que o pessoal entendesse que existe muito mais do que os olhos veem, né? Então, muito mais do que o que parece. Sério, estudem. Muito mais do que o que parece numa reportagenzinha do Jornal da Globo. Pois é, estudem, foco importante e boa sorte pra quem quiser começar. É isso aí. E no que a gente puder, a gente vai procurar estar ajudando. Então, tragam aí seu comentário, seu e-mail. Vamos continuar essa discussão. Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Esse foi o podcast número 38. Um abraço para vocês. Semana que vem tem outro PicQuest. Depois, mais um podcast. Um abraço. Tchau. Fechado, então, mais um podcast de número 38. Foram mais de 2 horas de duração hoje, mas valeu a pena, né? Foi um assunto que eu acho que foi bastante interessante e por isso que a gente se estendeu tanto. E como sempre eu venho aqui para dizer para vocês, né, quais foram aí as trilhas de games que foram do Chrono Trigger, do Donkey Kong Country e do Half-Life, e também as músicas que foram Ozone com Dragon's Tale Dintei, a famosa música do Numa Numa, e além do Franz Ferdinand com vários sucessos como Take Me Out, Do You Wanna e Walk Away. E deixo vocês aqui no final com um sucesso do Alice in Chains, uma música que tem uma carga sentimental muito grande pra mim, como grande fã, que sempre fui do Alice in Chains. É a música Rain When I Die, ou Chova Quando Eu Morrer. E a ironia, no dia em que Lane Staley, vocalista do Alice in Chains, morreu, chovia em Seattle.